No se equivoque, você não está em um podcast qualquer. Se encontra em mais um guest special. muy bueno, Catito. Oh, estamos todos aqui? Mis amigos, mis companheiros. Estamos todos. A juntar-se para a gravação e mais um podcastito. Ah, amiguito Tomás. Olá, amigos. Estamos aqui em mais um guest special. Eu não sei falar espanhol tão bem, pero eu tento. Eu não, pero. Claro, claro. A pronúncia está perfeita. Vejo cá. Né? Carlitos. Ah, Blas Luquitas! Mano, não sei de que parece de Colômbia está. Estás em Sampa, Colomba? Não conheço. Que lugar é este? Não conheço esse termo, mano. Mano. Que termo seria este? Não. Acho que estás errado. Pero estamos aqui juntos para la gravação. Juntos, amigos e companheiros. Ouvir? Sou Carlos. Que nunca desta semana seria o quê? Vamos, Carlos. Vamos, amigos. Pera, eu tenho que ver que eu não sei se você é espanhol mesmo. Habla sua língua, hijo de puta. Sobe a música, velho. A gente faz que nunca quebra a música. No, hijo de puta, faça. No, faça lo que nunca. Coma ali, merda. Coma, merda. Ai, coma ali, não é coma. Não quero saber. Ustedes tienes que fazer lo que nunca. Quem nunca? Ai, meu Deus. Vambora, então. Então, em português mesmo, velho. Porra, vamos parar com essa palhaçada. Quem nunca dessa vez é quem nunca viu um mendigo tomar banho de Big Apple. Você já viu, Tomás? Nunca, cara. Nunca viu? Eu acho que não é uma coisa que todo mundo vê. Então. Eu acho, só acho. É normal. A história é a seguinte. Eu e um amigo meu, Rafael, a gente marcou com uma galera de ir pra uma festa junina que tem aqui perto, a festa junina do Rio 2. Rio 2 tem um Rio 3, 4. É, tem o Rio 2, que é um condomínio que tem aqui perto. A gente foi pra lá e no meio disso a galera, uma galera que é com a gente, falou assim: qual é, cara, vocês compram, que eu e o Rafael a gente mora perto de mercados. Vocês compram a bebida, vocês levam que a gente parar. Aí beleza. A gente passou, compramos uma Big Apple, uma Malibu e uma vodka, parar pra misturar e levamos. Pela primeira vez, eu cheguei cedo na parada, tá ligado? Que eu normalmente sempre chego atrasado. Aí chegou o Rafael, foi no dia da luta do Anderson Silva com o Charles Sonnen, tá ligado? A segunda luta. Sei. Ah, sim. Então. E aí era revanche e tudo mais, o Charles foi pra caralho e tal, então ia rolar essa luta. E aí, tipo, a gente esperando a galera, a gente foi pra perto de um quiosque que tinha dali. A gente rodou primeiramente, deu uma rodada na festa tava uma merda. A gente falou, pô, vamos ver a luta. A gente chegou perto de um quiosque, aí eu falei, pô, vou perguntar quanto é que tá a bebida pra ver se a gente senta no quiosque. Aí cheguei lá, qual é, irmão, quanto é que tá a água? R$5. Eu falei, tá bom, vamos sentar no quiosque, vamos voltar, né? Aí, a sorte nossa, que de frente pra TV tinha uma mureta. A gente sentou ali e começou a chapar. Esse meu amigo. Depois chegou uma galera e tal. E aí vem a primeira parte engraçada da história. A gente tava vendo o filme do as lutas já começando, e antes de começar a luta do Anderson Silva, encheu, tá ligado? Pra galera ver a luta. E aí, o moleque virou e falou assim, tipo, dois moleques estavam discutindo, qual é, irmão? Tu não pegou a mina por quê? O maluco, cara, não deu e tal, pô. Caralho, tu cabaçou, viado. Não, não cabacei não, cara, não deu e tal. Aí o moleque vira e fala assim, qual é, irmão? Tu cabaçou mais do que o meu irmão que quebrou a porra da TechPix. Caralho. Que eu argumento. Eu não cheguei no mendigo ainda, eu não cheguei no mendigo. Caralho. Tem esse detalhe. Aí... pô, vimos a luta. De primeiro que essa frase ficou marcada na história. Você cabaçou mais que o meu irmão quebrou a TechPix. Né? Segundo. Beleza. A gente começou, viu a luta e tudo mais. Acabou a luta, geral. E embora. Os amigos meus estavam de carro. Falaram assim, cara, tá rolando uma outra festa junina em outro lugar. Vamos pra lá. Beleza, vamos. Chegamos lá. Eu, né, tava cheio de bebida. Por que eu tô contando isso? Porque é importante pra dizer que as bebidas estavam quase acabando. A gente foi pra esse lugar, começamos a chapar lá, outra festa também estava uma merda, a gente deu só azar. E aí depois a gente viu a luta de novo, porque essa é o Globo, né? Depois desse rolo todo, o que aconteceu? Pegamos eu e o Rafael, pegamos uma van, voltamos pra casa, voltamos aqui pro nosso bairro. Aí no meio disso eu virei pro Rafael com o Rafa, vamos comer, parada, tô morrendo de fome. Aí já é, a gente só parou no podrão, que é meio caminho pra nós dois. E tinha o que acontecido? Tinha sobrado uns 4 ou 5 dedos de Big Apple. A única coisa que tinha sobrado da bebida era isso. E aí eu e o Rafael sentado comendo, eu virei assim, qual é, Rafa? Leva essa porra pra casa e tal. Minha casa tá cheia de bebida que sobrou outra festa. Ali, cara, não dá, cara. Pô, se minha mãe, se eu chegar nessa porra com minha mãe, com essa garrafa com minha mãe em casa, minha mãe não gosta que eu bebo e tal. Porque na época ele tinha 17 anos, ele era menor. Não gosta, minha mãe não gosta que eu bebo, os caralho. Aí eu foda-se, então eu olhava essa porra pra casa. Aí beleza, a gente se reparou, eu tava voltando pra casa, eu falei, caralho, velho, não quero levar essa porra pra casa, velho. Tem, porra, 4 dedos de Big Apple, que lixo, que merda. Aí no meio desse caminho da minha casa, tem vários pontos que eu fico mendigos, tá ligado? Então eu falei, puta que pariu, se passar um mendigo, se tiver algum mendigo, eu deixo essa porra com ele, foda-se. Aí eu fui andando. Aí pela primeira vez na minha vida eu cheguei no centro da Taquara, não tinha mendigo nenhum. Zero. Caralho, que surpresa, hein? Aí, que surpresa, hein? Não tinha mendigo. Não tinha mendigo. Quando você mais precisa de um mendigo, onde é que ele está? Ele não tá lá. Ele não tá lá. Aí, olhei. Caralho, puta que pariu, vou ter que levar essa porra pra casa. Aí, que isso que eu comecei a andar na rua, surge, no meio do caminho do inferno, um deles vindo na minha direção. E o mendigo, doidão. Não, pera. Abriu assim no chão. Sim, um buraco, cara, né? Abriu no chão e apareceu um mendigo subindo assim, tá ligado? Falou. Sim, surgiu na dimensão. Cara. Ele ficou andando assim, na minha direção, tudo torto e tudo mais. Aí eu falei, meu irmão, é esse cara mesmo. Aí eu fui andando na direção dele. Qual é, irmão? Tu quer? Aí eu mostrei a garrafa pra ele. Aí ele começou. Qual é, meu irmão? Deu. Calma, velho. Tu quer? Ué? Não era um mendigo, era um primata. Um primata, não é de sacanagem, não. Aí ele falou assim, ah, tá de sacanagem, não. Não é vacilo, não. Cara, relaxa, não é vacilo, porra. Toma aí, é tua, cara. Ele, sou mesmo. Sério mesmo, pode levar, tá suave. Eu mesmo. E que eu pensei? Suavão. Vou dar na mão do mendigo, vou andar, e daqui a pouco ele vai estar bebendo a cachaça, né? Então, porra, tô tranquilão andando, tá ligado? Dei na mão dele e fui embora. Tô chegando perto do sinal que eu tenho que atravessar pra minha casa, eu só ouço assim, agora eu vou ficar cheirosinho. Eu, porra é essa? Eu virei pra cá. E aí tá lá, o mendigo. A garrafa em cima dele assim, ele tomando um banho. Aquela porra de... Tá gostosinho agora, porra, assim, jogando toda a garrafa assim. Tipo assim, que ele tava misturando beber parada com tomar um banho, tá ligado? Tipo, ele tava jogando na cabeça e bebendo o que dava, tá ligado? Aí, o mais engraçado não é isso, o mais engraçado é que depois ele, porra, não, tô fazendo de errado. Pegou e começou a jogar no sovaco. Saiu jogando no sovaco como se fosse desodorante a porra da garrafa. Cara, tipo, eu fui descangalhado, andando uma rua inteira, rindo dessa porra, quase capotei 3 vezes, velho. Pelo menos ele é preocupado com a higiene, não em encher a cara, né? Olha, cara, é diferente. Ele é um mendigo exemplar. É triste essa história, mas engraçada, velho. É triste, mas engraçada. Um mendigo a banhar-se em la gran massa. É isso, né? Nossa, você ainda tá... Eu joguei no Google Tradutor. Porque o que vocês querem escutar a frase? Não, né? Ninguém quer. Não, não. Então é isso. Esse foi o Quem Nunca de hoje, né? Nesse clima. Não é mais latino, só o começo foi latino. Agora já tá normal. É caliente. É um clima caliente, né? Ah, esse clima, que coisa. Então é isso aí. Vamos embora. Tem e-mails, comentários. Isso aí, vamos para os e-mails e comentários do Gasp Show, o último Gasp Show, que foi o Gasp Show de número 13, PlayStation, PlayStation, PlayStation. Foi só isso mesmo, mano, eu nem lembrava. Foi só esse o nome em homenagem ao grande ídolo, o grande deus e mito Yuji Tamashiro, né? Não, claro, com certeza. E o Yuji é foda, né, gente? Todo mundo concorda com isso. Cast bacaninha. Estávamos lá eu, Carlos e Arthur, certo, Carlos? Sim, acredito. Só pra variar, né? Só pra variar, os que aparecem. É, cara, você não aparece, porra. Ah, vai tomar no cu. Vai se fuder. Eu nem tava. Tipo ignorância mesmo. Foda-se. Caralho. Caguei. Caguei. Caguei. Como a merda. É... Bem, então é isso aí mesmo. Vai, como a minha da minha vai ficar cheirosinho. Bem, então vamos lá e mesmo comentário do último Gasp Show. Tivemos, tristemente, só um comentário, gente. Pô, vocês estão dando mole. Tem que comentar mais. Até o Smolders sempre comentava, não tá mais comentando. Tá? Nem o Smolders. Porra, cadê o Smolders? Seus e-mails, seus comentários geniais, sua escrita maravilhosa. Cadê, gente? Eu tô sentindo saudade. Bem, mesmo comentários. Tomás, você pode ler os comentários? Claro que posso. Bem, mas não menos importante, né? A gente falou do Smolders, mas o Rafael HQ tá sempre marcando presença aqui, né? Então vamos ao comentário dele. Mais um podcast, pessoal, estão de parabéns. Olha, parabéns. Obrigado. Pelo obrigado. Seguindo. Sobre a série de Watchmen, não sei o que esperar. A história toda já foi contada. Não faria muito sentido recontar tudo. Acredito que a série vai ter uma grande abordagem diferente. Sobre a temporada de animes, o que você está achando do anime e hipster com character design? Character design foi feio, velho. Character design do Inyo-sano Sub-TGF Ninaru. Lucas que tá vendo isso. Eu estou assistindo Sub-TGF Ninaru. E pode falar character design mesmo, Tomás. Tem problema, é muito feio, velho. É muito feio falar character design. Character eu design. Eu não falo nem português nem inglês. Não é nenhum dos dois, né? Não é character design, não é character design. É o detalhe. Ô, Lucas, é a língua dele ali. É a língua dele ali, Tomás. Acho que você tá aprendendo. Fica a dica aí pro podcast número 60 do Prorrogação. É, eu não quero a dele ali, eu só quero parar. É... Cara, eu tô vendo, e assim, episódios que lançaram, assisti 3 episódios, né? É, o começo, ele é, o primeiro episódio, ele é muito hipster, ultra cult, assim, tem o cara falando sobre vida, dando umas filosofadas foda, tá ligado? E você, assim, não dá pra você entender aonde a série quer ir no começo, e aí quando mostra o plot da série... No terceiro episódio. É, aí você fala, isso eu não esperava. Legal, entendeu? Tipo, você, assim, teve uma certa surpresa quanto à proposta da série e tal. Só que assim, como é que eu posso explicar? Ela ainda perde tempo demais com muitas pessoas paradas falando, tá ligado? Tipo, e falando nada. Tipo, eles fingem estar... Sabe quando a pessoa fala tudo, mas não fala nada? É muito isso. É esses diálogos, assim. Inclusive, ele mesmo tenta criticar isso que eles fazem na série, que são diálogos ultra expositivos, às vezes, tá ligado? Que um dos personagens, a mina vai comentar o que tá acontecendo, ele fala, não precisa repetir, eu já sei, isso chama diálogo expositivo. Tipo, tem isso. É legal, a animação é boa, o anime é bonito, tá ligado? O character design realmente, Inyo-san não, tá ligado? Mas até o momento, o que ele mais parece é ser pretensioso demais. Fora isso, não sei, tem que ver ainda. É um anime que fala muito pouco, então não dá pra você saber. Precisa de mais episódios pra ter uma opinião bem concreta sobre ele. Tá muito no começo também pra saber alguma coisa, né? Então vamos esperar. Muito, mas já podia ter falado mais. Dois episódios só. Eles deram uma enrolada, entendeu? Podia ter falado mais, mas tudo bem. Mas vamos seguir então no comentário do Rafael HQ. Vocês esqueceram de uma coisa sobre Yuji na roleta. Também tinha o Dino Division, o videogame mais bosta do mundo, que Yuji insistia em dizer que era quase um PlayStation 2. Nossa, o Dino Division com certeza era. Nossa, velho, Dino Division só faltava ter um joguinho dos patos, velho. E tinha, tinha com a arminha. Tinha a arminha da Dino Division. Nossa, esse meu, nossa, esse jogo é muito bosta. Não, que isso, o Dynavision era foda, moleque. Cara, só tinha o jogo dos patos. Porra, Dino... só tinha o jogo dos patos. A única graça daquele jogo era você matar os patos, acabou. O Dynavision era um videogame mó da hora que tinha enduro, tá ligado? Mas mesmo assim, na roleta, cara, só caía jogo da vida, sabe? E Barbie. E Barbie. Barbie. Faz parte, né? É. Agora ele pergunta: o que acharam do trailer de Star Wars? Eu não vi o último trailer de Star Wars porque eu não quero saber, tipo, de nada. Quero me surpreender uma hora no filme. Mas o Lucas viu, né, Lucas? Eu vi o trailer de Star Wars. Cara, eu não. Eu tava comentando. A gente tava comentando um pouco de Star Wars antes de começar o podcast, né? E eu não sei. Eu gosto de Star Wars, tá? É, eu acho legal a série também, pô, tô empolgado pra ver o novo filme, o que é que eles vão fazer. Mas eu não vejo o hype, eu não sei porque pessoas chorando com o trailer, roendo o Uwe, né? Tipo, só um trailer, normal, tá ligado? É legal, tipo, eles não mostraram muito da história, tá ligado? É, tipo, mostraram bem pouco da história. Eles colocaram... O que é bom, né? É, o que é bom. O que eles fizeram foi fazer um trailer que bosta um monte de detalhezinho pra fã ficar criando 1 bilhão de teorias e ficar hypando em cima e mostrar o que todo mundo quer. Ou seja, mostra os personagens principais, mostra o Sif da espadona maneira, tá ligado? Mostra o robozinho, tipo, mostra o negão suado. É isso, tá ligado? É tipo assim, eu não sei, é um trailer. Um trailer, tá ligado? Tipo, ele não falou nada demais. Pra mim também, eu não ligo muito pra isso. Eu gosto de ver o filme. Eu vou lá ver o filme, eu vou ter uma opinião e, tipo, só um trailer, tá ligado? É só um trailer. Eu não vi nada demais. E eu também não sou desses caras que fica fazendo, nossa, porque vai ser isso e vai ter aquilo e o X-Wing e... Cara, na moral, foda-se. Espera o filme lançar, tá ligado? E assiste essa bosta. Eu concordo com o Lucas. Eu acabei vendo o trailer porque eu tava vendo a NFL e passou do meio do tema do halftime, né? E eu ia fazer igual o Tomás, eu também não ia ver porque eu não queria. Mas aí, ao contrário do que aconteceu com Vingadores, que praticamente o filme inteiro tá no trailer, eu não sinto isso em Star Wars. Eu acho que, por exemplo, esse último trailer, ele veio mais pra apresentar mais dúvidas do que pode ser o filme do que realmente entregar coisas do filme. Tipo, ele entregou bem mais, porque os outros trailers não entregavam realmente quem era a ameaça. Né? Era mais teaser. Nesse filme, era mais teaser. Esse já entrega, mais ou menos, qual é o grande ameaça, quem é que vai tomar o legado do Darth Vader, quem é que vai seguir. Ele já dá a entender algumas coisas pequenas, tá? Que eu não vamos explicar aqui, mas ele dá a entender algumas coisas pequenas que podem até acontecer nesse gap temporal, com algumas falas e tudo mais, mas o mais legal é que eles realmente afirmam que a garota é a principal, não sei se é o mais nítido. O cara que é o segundo principal é o negão, o que é legal, porque finalmente a gente tira aquela mística de Star Wars de ser o branquelo loiro lindo e maravilhoso, então a mina branca e porra, branquela também, princesinha e tal, e muda um pouco isso, a mulher vira principal, o negão agora também é principal, então fica legal. Até porque e, como todo mundo falou, sabe, o Sif boladão lá de 3 espadas aparece bem, a gente já tem mais uma noção de como é que vai ser a briga. Deu algumas noções, mas também teria outras muitas dúvidas, a gente não sabe quem é aquele Boba Fett novo prateado, né? A gente não sabe nada daquele cara ainda, então... cara. Ficou bem legal o trailer. Eu falei que eu não ligo pra nada disso, tipo, nossa, eu não ligo, tá ligado? Eu só quero ver o filme. Eu só quero ver o filme. Só isso que eu quero. Tipo, cara, mas tipo, eu quase é isso, nem assim, vejo o trailer. É porque, foi mal de cortar, mas tipo, Star Wars é um nome tão pesado e ao mesmo tempo ele era tão ligado a esse tipo de coisa que ele botar uma mulher como principal e botar o... Só uma coisa que já era Disney vir fazendo, botar um negão como principal é legal. Ah, mas o negão é óbvio, até porque todo mundo sabe que negros são superiores, né? Todo mundo sabe disso, tá ligado? É óbvio, quem escuta Prorrogação sabe que a gente aqui defende a superioridade negra, né? Os negros são maravilhosos. Aqueles negros, negros maravilhosos. Cara, eu realmente acho, negros são superiores, tá ligado? É, então é isso, eu como raça inferior, né? Estou aqui nesse podcast, infelizmente, esse podcast poderia ter mais negros. Ou né? Negras. Enfim, né, é. Lucas, vamos terminar. Termina o comentário dele, né? Rafael HQ, que ele acaba com uma recomendação. Por fim, queria deixar a recomendação de uma HQ que comprei nesse fim de semana. Pétalas, de Gustavo Borges e Chris Petter. Eu não conheço. Senhores, conheço. Vocês conhecem? Eu conheço Pétalas, e porque eu gosto muito do trabalho da Chris Petter. É, além dela ser linda. Sério? Ela é muito gata. Porra, pera aí. Google... Nossa. Lá vai. Ela entende demais de cor. Ela tem um, se eu não me engano, ela tem um livro sobre teoria de cor, tá ligado? Eu acho que é um trabalho incrível de ilustração. Eu gosto muito desse trabalho. Trabalho muito delicado, muito bonito. Eu gosto dessa aqui. Acho que foi uma boa compra. E se você é interessado em ilustração, colorização e tudo mais, vale ir atrás do trabalho da Chris Petter, que ela é uma artista brilhante e merece reconhecimento. Então, se você quer aprender mais sobre o assunto, se você quiser conhecer, vá atrás do trabalho dela. Saiu pelo Catarse, isso? Saiu por crowdfunding? É, sim. Que foda, cara. Porra, muito maneiro isso. Então, é isso, né, Tomás? Pro comentário do Rafael HQ. É isso, eu só queria um adendo aqui. Ela é gata mesmo, acabei de ver aqui no... Nossa, os caras pararam só pra ver isso, tá ligado? É nossa. Só isso, pessoal. Ela nossa. É gata mesmo. Puta que pariu. A Chris Petter é linda, Chris Petter, se quiser um dia entrevista aqui, ó, pessoal do... Gasp, pá. Nossa. Mas na real, o que mais interessa, porque é uma artista brilhante. Então é isso. Vamos embora. Mais um Gasp Show. Olha só, a musiquinha bonitinha, melancólica, mas triste mesmo é a informação que nós recebemos da Agência Institucional de Pesquisa em Câncer, que é a IARC. Eu não sei se é esse negócio certo, tá aqui. A IARC da OMS, que classificou o bacon, a linguiça, salsicha como possíveis causadores de câncer. Isso. Tô triste, cara, não sei vocês, mas tipo... Eu acho que eu vou pegar câncer. Cara, bacon é vida. Cara, eu só sei que eu vou ficar com câncer, foda-se. Caramba, velho. A gente já falou, né, cara, já tem AIDS, como é que é, porra? Já tem AIDS. Porra, foda-se. Já tem AIDS, porra, o câncer é mais o que mais, mas foda-se. Mano, pra quem tem AIDS, o que é câncer? Né, cara, porra. É só uma a mais, né, pra mim. Soro positivo mesmo. Não, mano, foda-se. Já tenho que gastar minha vida inteira em remédio, porra, mais um. Não, quimioterapia. Ah, é baratinho. Cara, mas basicamente o que eles dizem é que, tipo, eles estão meio que classificando frituras assim como bacon, linguiça e tal. Segundo, aqui aparentemente é categoria 2A, né? Que é um nível de menor evidência científica e tal. Mas eles colocaram junto com fumar cigarro, cara. Sim. Tá no mesmo nível. Cara, não tá no mesmo nível, mas nem fudendo. Mas aí, não tá no mesmo nível que fumar cigarro, desculpa. Que comer linguiça não tá no mesmo nível que fumar cigarro, cara. Porra, mano, aquele churrasquinho até sem... Não, mas peraí, aquela até porque batata o cigarro... com cheddar e bacon, porque, mano, o que vai ser da minha vida, cara? Cara, não, peraí. O cigarro, você tá tragando totalmente a fumaça pra dentro do teu pulmão. Tipo, a fumaça, ela não vai pra outro lugar. A linguiça, no máximo, você defuma ela e vai ter fumaça ali, tá ligado? E depois... Foda-se. Mas não é... Depois tá com de qualquer jeito. Mas a parada vai digerir, mano. Mano, o estômago digere a parada, velho. Vai dar câncer. Cara... Ah, velho, daqui a pouco só vou poder comer folha. Vou poder comer folha. Vai virar uma vaca, tá ligado? Porra, não, meu irmão. Deixa eu comer a porcaria da carne. Que inferno. Mas posso falar uma coisa engraçada aqui. Tipo, saiu essa notícia hoje. É, saiu hoje essa notícia. Eu falei pro pessoal. Daí, tá ligado? Semana que vem. O que é comum, assim, nessa comunidade médica, assim. Semana que vem eles vão falar, não... Bacon pode trazer câncer, mas faz bem pros olhos, tá ligado? Sempre tem uma dessas, tá ligado? É tipo, como é que é? Tipo o negócio do ovo. O ovo... O ovo, leite também, sempre toma uma porra dessa. Mano, essa parada do leite me irritou, porque teve uns tempos aí que o pessoal começou a falar, não, porque o ser humano é a única raça que bebe leite de outros animais. E pra que beber leite? A gente tem que parar de beber... Qual o problema com leite? Qual é a treta com leite, mano? Que nunca vi, leite faz mal. Desde quando que leite faz mal, caralho? Porra. Aí sabe o que é engraçado? Vem esse mongol, ou vem um mongol desnutrido, ou vem uma mina gorduchinha, falar, não pode beber leite. E eu aqui, bonito, sarado, tenho que ouvir essa merda. Porra. Eu que tenho que ouvir essa merda, né? Eu tenho que ouvir essas duas merdas. Cara, mas é verdade, cara. Eu não vejo nenhum bodybuilder vir falar, cara, sabe, leite faz mal, mano. Só como vegetal, tá ligado? Imagina um bodybuilder gigante. Só como imagina o Schwarzenegger. Caralho, irmão, comer carne faz mal. Só come planta. Porra! Porra! Caralho, mano! Quero ver o Sylvester Stallone virar aqui e falar assim: ô, oh, cara, mano, linguiça dá câncer, parei com a linguiça. Eu duvido! E olha só, eu acho que tem pouca gente do tamanho do Sylvester Stallone com a idade dele. Entendeu? Cara, moleque, porra, é só você olhar pro Tyler Crews, acho que realmente ele não come um churrasco. Ele come porra. Uns dois churrascos, porra. Por dia. Ele mata o próprio boi pra fazer o churrasco dele. Ele faz uma caça, né, velho? Hoje eu vou comer que carne, viado. Vou andar e vou pegar, porque ele também fez aquele lateral, né, velho? É. Mano, eu só digo uma coisa, isso pra mim é estupidez. Tudo dá câncer. Na real, tudo dá câncer. A Coca-Cola tá bem pra caralho. Me desculpa. Coca-Cola não vai dar câncer pra ninguém, aquela merda. Água preta. É, já aquela água preta. Mano, Coca-Cola até rato tem dren. Velho, a Coca-Cola literalmente ela é um veneno, tá ligado? Ela é literalmente um veneno. Cara, porra. Eu ouvi um outro... Um momento de curiosidade agora, posso falar? Pode. Coca-Cola, tipo, originalmente era pra ser um remédio. Sim. Durmam com essa. Cara, eu ouvi o Nerdcast sobre a química dos alimentos. Nerdcast muito legal, não lembro o número específico, mas eu deixo o link aí no post. E aí eles estavam explicando como era feita a Coca-Cola. Tipo assim, a Coca-Cola, pra eles deixarem do jeito que ela é, eles usam uma tonelada de química. Mas eles usam tanta química, que eles precisam jogar uma tonelada de sal em cima pra sumir com o gosto da química. Sim, eles jogam mais açúcar em cima pra cobrir o gosto do sal, tá ligado? É louco! Não, cara, mas tu já viu... Quem já viu aquela foto que vem a medição de açúcar das coisas, tá ligado? Sim. Aquilo ali realmente é real. Cara, tu não vai comer Nutella? Sabe quanto de açúcar tem Nutella? Não, fala, tem, não! Cara, mas tipo, eu detesto também essa galera que é freak dos alimentos, tá ligado? Não, mas esse alimento tem tanto e tanto. Porque na real, se você for olhar, tipo assim, eu vou pegar ali, pega a alimentação, principalmente dessas pessoas que enchem o saco, você vai ver o que você tá comendo. Pão francês, mano, farinha branca, mano. Você acha que essa porra tá te fazendo bem? Pra caralho, tá ligado? Pra caralho. Mano, porra, nem o que reclama, pô, meu irmão, faz uma coisa, entra na academia e corre. Inferno. Porra! Vai fazer umas flexões e parar de reclamar, mano. Porra! Caralho, velho. Vai tomar no cu. Sabe o que é isso? Falta de buceta. Falar pra você. Ah, porque tudo se resume a isso, né, Lucas? Tudo! A vida se resume a isso, né, Tomás? É. É praticamente isso. Bem, então é isso. Já dá pra perceber que a gente. Puta, a gente concorda bastante com essa notícia. Né? Ah, velho, porra, você bem, pode mexer. Concordar ou não, cara? É, tipo, é um dado científico, tá ligado? Se a gente cara, vai parar velho, de comer outra coisa. É simples assim, né, velho? Porra, tu não mexe com bacon, viado. Porra. É exatamente, bacon não, cara. Bacon deixou não. Cara, olha só um último dado aqui. 34 mil pessoas morrem por ano devido ao consumo de carne processada. E milhões morrem por trânsito nas cidades. Então para de produzir carro também, né? Caralho. É, porra, meio ambiente agradece, né? Vamos falar de uma coisa mais importante? É, exato. É. Mas eu não largo o automobilismo, mas nem fudendo. Foda-se a camada de ozônio. Que os Porsches continuem sendo feitos. É, então é isso. Grande cara, cidadão do mundo esse Lucas. É, esse garoto, nossa, né? Sim. Cara, eu mais que você foda, eu vou morrer, já não vai ter acabado ainda. É, então é isso. Vamos embora, próxima notícia. Será aberto o ginásio Pokémon no Japão? Glória do Senhor, meus sonhos estão cada dia mais se tornando realidade. Amém. Amém. Amém. Porra, cara. Foda. Genial, velho. Tipo, não tem onde ser mais feliz pra isso. Porra, você pode, agora você vai comer bacon e você vai ao ginásio Pokémon fazer a batalha. Porra. Mano, é tudo planejado, velho. É tudo primeiro planejado. Pokémon GO pra você captar todos os seus fucking Pokémons. Depois um ginásio pra você ir lá, velho. Isso é genial. Daqui a pouco vai anunciar que vai ter liga Pokémon de verdade e eu tô largando a vida de desenhista, moleque. Geral vai largar a vida, tá ligado? Tipo, hã? Você é milionário criando startup? Nada, você é mestre Pokémon. Puta, cara, mas muito melhor ser mestre Pokémon, cara. Cara, sim, com certeza, velho. Você vai estar lá andando devagarinho no metrô e tu olha de outro lado. Aí começa a tocar a musiquinha. Porra, meu irmão, tem que ter musiquinha. Cara, não tem como. Caralho, mano, vai ser muito louco essa porra, mano. Puta merda. Imaginar os Pokémon é nesse ano ainda, se não me engano, né? Sim. É. Sim. Caramba. Um ginásio Pokémon vai abrir em Osaka, no Japão, dia 19 de novembro, já próximo mês, que já tá chegando. O espaço será, sobretudo, para os mais jovens e possibilita a interação de várias formas com os Pokémons. Os vários mini-jogos espalhados pelos ginásios têm até como prêmios vários Pokémons para os jogos X, Y, Yoga, Omega Ruby e Alpha Safira de Nintendo 3DS. Viu? Vai ter vários jogos, vai ter prêmios. Eu tô achando que daqui a pouco eles vão anunciar que tem um Pokémon de verdade. Grande prêmio. Já deve estar trabalhando. Criaram o Mewtwo, viado. Porra. Ia ser foda, hein, moleque? Ia ser foda, mano. Mas olha só, o Mewtwo não pode ser criado se não tiver a cena do Pikachu chorando. Mano, até porque todo mundo sabe que se tiver Pokémon de verdade, o Piroca tem que nascer de verdade também, né? Nossa, vai dar merda, velho. Mano, tô vendo anúncio já, liga Pokémon. Aí eles anunciam a verdadeira história por trás de Pokémon, a lenda de Piroca, mano. Puta que o pariu, já tô vendo essa porra, mano. Já tô vendo, sei lá, vários exércitos do mundo com Charizard. Cara. Isso é maneiro. Isso tem potencial, cara. Eu não queria usar o Velociraptor lá pra guerra, mano. No Jurassic World. Exato. Usa Pokémon, então, velho. Pokémons pra guerra, né, mano? Porra, mano, tem uns Pokémon com habilidade de terremoto, mano. Caralho, útil pra porra, né, mano? Caralho. Mano, hiperbinho, o cara destrói tudo, velho. Mano, mas sabe o que é pior, tá? Mas eu penso nisso. Aí eu lembro de um anime muito... Você pensa nisso? Eu imagino o Lucas assim numa tarde de domingo assim. Caralho, já. Como seria da hora guerra com pokémons. Não, na realidade essa ideia já tá na minha mente há muito tempo já. Isso aí não é tipo eu penso nisso. Já tem um estudo sobre isso. Ah, um estudo? Eu tô fazendo uma tese. Eu tava esperando ter a universidade de Pokémon, entendeu? Meu TCC já estaria pronto. Caralho, podia ser. Você vai ser a professor Carvalho. Universidade de Hoenn, tá ligado? Puta, esse é foda, velho. Ia ser da hora, né? Nintendo perde muito dinheiro. Véio. Mano, o Enem finalmente já tem um sentido pra mim. É. Aí. É, mano, eu tava pensando nisso, Tomás, tipo, guerra com pokémons, assim. Só que aí eu lembrei do anime que a gente assistiu, que é muito bom, que chama Gate. Foda-se. As armas simplesmente vão dar tiros neles. Você tá ligado, né? É triste. Mas são pokémons, cara. Tomás, os dragões gigantes que cospe fogo pareciam alguma coisa, mano. Os mísseis do jato deu o rabo deles rapidão, velho. Eu não gostei de pensar nisso. Eu gostaria que realmente, ou poderia ser um acordo legal entre todos os mundos, nada mais de armas, só pokémons pra batalha. Só batalhas. Pokémon, isso seria muito. Aí bom, sim, caralho. Puta, aí cada, tipo, a Rússia é o exército vermelho, só são pokémons vermelhos de fogo. Aliás, fica a dica pra Nintendo, próximo jogo de Pokémon aí, pra revolucionar, cara. Puta. Pokémon Wars. Não, expansão de Age of Empires, tá ligado? Nossa. Nada, cara, tá maluco? Faz um war de guerra de Pokémon. Caralho. No lugar dos aviões são vários Charizard. Caralho, mano, Battlefield Hardline Hoenn. Caralho, moleque. Caralho. Tá merda. Caralho, realmente. A gente tem um sério problema com Pokémon, né? A gente gosta. Você de... principalmente, né, Lucas? Não, eu não. Demais isso. Eu não tenho problema, não. Eu não tenho problema, não ouço falar do Pokémon. Você que é um drogadinho de merda. Não vê a foda dessa porra. Ô, Lucas, mas olha só, é bom você começar a pensar no futuro do planeta, porque as pessoas aí próximas a você, bem próximas, quase ajoelhadas, tá? Cuidado, são bem mais fala. Novas que você. Cuidado que você fala. Cuidado que você fala. Cuidado que você fala. Que eu vou cortar essa porra. Suas palavras podem ser as últimas, tá ligado? Cuidado com o que você fala, moleque. Até onde você vai nesse seu argumento? Até onde você vai errar? Não, eu já parei por aqui. Tá. Os entendedores entenderão. Aham, sei. Filha da puta. Fusão, vamos passar pra próxima. Se fuder. Aí, Carlos, você que foi DJ já. Olha só. Tô curtindo desde a outra antes que tu passou. Cara, esse álbum desse ano, muito bom, é Disclosure. É muito bom, cara, muito bom. Acho que foi, assim, esse álbum e, surpreendentemente, o álbum do Chemical Brothers, que eu gostei muito. É, esse álbum tá, até o momento, pra mim, o melhor de eletrônico, talvez. É muito bom, cara. Muito bem feito, cara. É. Nocturnal, o nome da parada. É. Legal. É. Então, vamos para a próxima notícia. Voltando. O AMD não sai da gente. Então, a gente vai falar um pouco aqui de mangá, né? É. Aparentemente, o mangá de Akiko Higashimura vai entrar em hiato acusado de desrespeito aos homens. Você não está enganado, é, esse mangá da Akiko Higashimura, que é conhecido, né, no ramos aí de joseis, né, essas coisas, é, ela fez um mangá que fala basicamente de uma parada chamada Imo, ou Rimo, eu não sei se eles pronunciam H ou não, é, que basicamente são homens sustentados por mulheres. É, e o mangá dela tem como base esse tema, homens que vivem às custas das mulheres e tal. E a revista achou melhor, né? Vou cancelar essa porra porque tá falando mal dos homens. E aqui é Japão, a gente não liga pra mulher. Só homem mesmo. Vamos falar mal do homem porque é a gente que tem que pagar as contas, né? Não, mas é, cara, muito interessante. Pode falar. Fala você, por favor. Nossa, que educação, hein? Puta. É muita educação, né? Vai tudo tomar no cu, bando de cuzão. É. Tem que ser assim, pô. Tava falando do Nerd Castão. É. Cara, tipo, tu para pensar é engraçado como cada cultura mexe com as coisas que acontecem, né? Tipo assim, como são diferentes. Como é que o Japão, ele realmente é um país, tipo assim, que até hoje o homem, ele tem essa... Vamos botar em posição, mas ele diz assim... Entre aspas, superioridade, assim, na sociedade, acima da mulher e tudo mais. E como isso pode ser, assim, profundo nesse quesito. Porque, porra, pra uma obra ser cancelada, porque nego acha que... É, ela tá demonstrando como é a inferioridade do homem perante as mulheres, cara, tipo, isso é meio bizarro, tá ligado? Sim. Não, pra mim é muito interessante porque mostra muito... Eu falar isso como brasileiro, tipo, é mais um estereótipo que pelo menos o Japão passa. Enfim, como o Japão é uma sociedade muito machista, pelo menos que a gente percebe aqui, né? A gente, tá todo mundo mora no Brasil, mas... Pô, cara, eu não digo nem o Japão, sabe? Eu acho que várias sociedades asiáticas são muito machistas. Sim, não. Muito machistas. Sim. E também demonstra muito a situação no Japão, porque, por exemplo, Himo, como o Lucas falou, são homens que são sustentados por mulheres. E é o seguinte, no Japão tem muito dos negócios da honra, né? Por exemplo... Do homem ter que sustentar a família, né? De ter que ser o cara importante. E tá tendo muito desse negócio dos homens herbívoros que estão chamando lá no Japão. Não sei se vocês estão sabendo. Homens que, por exemplo, não estão ligando muito pra mulheres, assim. As mulheres estão tendo que, tipo, ir mais à caça do que os homens. É uma situação meio bizarra. E, tipo, acaba retratando muito um país e um mangá que... Infelizmente não vai conseguir ler. Porque, tipo, foi cancelada. Não sabe, entrou em ato indefinitivo, né? Tipo, ninguém sabe quando que isso vai. Não, e o pior foi o fato da autora ter tido de se reportar ao público pedindo desculpas. Sim. Isso. Teria que pedir desculpa. Não, eu acho que assim. Eu, até como artista, falei, eu acho que. O artista tem que ter direito de se expressar da forma que ele acha certa. Se aquilo é certo... É expressão, né? Falar o que ele quer, por exemplo, o quadrinho, sim, né, Lucas? Você como um artista, você quer, por exemplo, melhor liberdade de expressão que essa? Você contar uma história sobre alguma coisa, sobre algum momento que está sendo vivido, alguma situação ruim do seu próprio país, eu acho que acaba cerceando, né? E, tipo, o que acaba influenciando ainda mais é que, por exemplo, é uma mulher que... Tá escrevendo a história e, tipo, tá sendo claramente cerceada, né? De contar o que ela quer por homens. Não, eu acho que, assim, é tão escrotíssimo isso, porque, primeiro, que como artista você tem que ter o direito de se expressar. Eu acho que o julgamento da sua obra, se você tá errado ou não, é com base no público. O público pode rejeitar a sua obra. Se você tá errado no que você tá fazendo, o público vai te rejeitar. Eles vão te rejeitar, porque o artista não tem que ser tomado também como dono da verdade, nunca isso. O artista não pode ser dono da verdade, ele não pode definir nada e tal. E então ela tem que ter esse direito, ela tem que ter o direito de falar. E na sociedade, uma sociedade, principalmente no Japão, tá ligado? Eu tava vendo um vídeo esses dias de um cara que mora no Japão, né? E ele tava falando sobre benefícios e malefícios do Japão, né? E aí ele começou a falar sobre trabalho e ele tava discutindo isso. Aqui no Japão, os homens geralmente vão trabalhar e tal, só que as mulheres não trabalham. E aí ele falou assim, ele falou, pode parecer estranho, mas ainda hoje aqui no Japão, a cultura de que a mulher só vai trabalhar se houver uma necessidade. Geralmente, quando ela vai estudar, vai se casar, e depois ela vai trabalhar, se necessário, tá ligado? Se não, não, ela não vai trabalhar, quem trabalha é o homem, ela vai ficar em casa cuidando da casa mesmo. Ainda tem essa política de housewives, tá ligado? No Japão. E o Japão é um país tão bizarro, tipo, bizarro pelas bizarrices também, que todo mundo conhece, é mundialmente famoso o Japão pelas bizarrices. Mas o Japão é um país que... Ele desponta, por exemplo, é uma potência mundial, talvez, tipo, anos atrás, mas é um país muito importante, principalmente no ramo da tecnologia, e ele consegue ser tão retrógrado em alguns aspectos, né? Principalmente no aspecto humano, vocês não concordam? Não, é demais. E daí é engraçado que uma notícia que saiu há uns 2 meses atrás, não sei se a gente falou aqui no Gasp, que o Japão, ele tava querendo cortar as matérias de humanas nas faculdades, só deixar matérias de exatas. Nossa, é porque é bizarro, né? Porque tu vai pensar, por exemplo, na época da ditadura, faculdades de história, faculdades de humanas, assim, direito, elas eram as faculdades mais policiadas, porque é da onde você tira as principais mentes, tipo assim, o pensamento crítico do país, tá ligado? É. Pensamento crítico, né? Muito mais do que pensamento exato. Você acaba com essa parte, cara, você diminui o pensamento, não só o pensamento crítico do país, mas tu diminui a representatividade que o país pode ter, tá ligado? Isso é bizarro, velho. Sim, isso é grotesco, cara. Eu tava vendo isso também sobre questão de medicina, por exemplo. Porque o Japão é um dos países mais avançados quanto à tecnologia medicinal. E é um dos mais atrasados com a questão, a fórmula de tratamento. O Japão tem um nível de medicina, comparados ao Brasil, eles fizeram essa comparação, extremamente inferior ao Brasil na fórmula de tratamento das pessoas. Sabe, ainda utilizam métodos arcaicos, saca? Colocar ferro quente nas coisas, tá ligado? Mesmo tendo tecnologia. É tipo, bizarro. Pra que isso, saca? Esse negócio, né, o negócio, ó, o último samurai, os cara não desistem da parada. Tipo, é a minha tradição, eu não vou largar a mão disso, eu vou continuar isso eternamente, tá ligado? Não, uma coisa é você ter tradição, tá ligado? Por exemplo, uma coisa que é legal na tradição japonesa, que foi passada por parte de negócios e tudo mais, é que todas as pessoas que trabalham dentro de uma fábrica, ou trabalham dentro de uma empresa, todas elas têm pequenas partes de ações da empresa. Por quê? Porque elas fazem parte da empresa. Isso é legal. Isso é muito legal, até porque normalmente as empresas japonesas são feitas por... são totalmente levadas por famílias japonesas e tudo mais, bem estabelecidas, né? Mas essa segunda parte da cultura, desde a época feudal, desde a época dos samurais, que é tipo, a mulher ser o elo muito mais fraco e ela servir pra fazer serviços de casa, parte serviçal e tudo mais assim... Porra, já mudamos, né, velho? Porra, no mundo inteiro isso já foi mudado, a globalização tá aí pra fazer, pra demonstrar isso. Muita gente recrimina a parte do Oriente Médio por causa disso, toda a parte do Islã e tudo mais. E o Japão me dá uma bola fora dessa, tipo, como assim, velho? Meu, 2015 já tá na hora de avançar, né? Já totalmente. Não, com certeza. Isso é estúpido, tá ligado? Eu realmente acho que a mensagem no final, né? A mulher tem que ter o mesmo direito que o homem, tá ligado? Isso não, tipo, qualquer um, na real, todo ser humano tem que ter direitos. Somos seres humanos, todos nós, tá ligado? E é engraçado a gente ver isso numa sociedade como a japonesa, que mal ou bem é razoavelmente mais esclarecida que a nossa. E você vê um retrocesso desse, tipo, espanta. Tipo, caralho, onde é que o mundo vai parar, tá ligado? Porque, mal ou bem, é uma sociedade mais que milenar. É uma sociedade, tipo assim, muito mais instruída do que a brasileira. Tipo, quando você vê... E, tipo assim, a gente reclama muito que a brasileira, por exemplo, ela... Os salários, por exemplo, de mulheres em alto escalão, eles não são o mesmo nível do que o dos homens, tá ligado? O homem chega a ganhar 3 vezes mais de vez em quando pro mesmo padrão, pro mesmo trabalho que uma mulher vai fazer, entendeu? Aqui no Brasil a gente reclama muito disso, tipo, pô, e o Japão que é um país que, tipo assim, tão avançado tecnologicamente, tão avançado, a sociedade dele é constituída milenarmente e tudo mais, assim, você vê esse tipo de travas sociais, assim, ainda, tipo, porra... Isso é bizarro. Mas pelo menos o Brasil tem muitos problemas, né? E até certo ponto a gente tem algumas questões referentes a isso. Mas quando se fala de mulher, por exemplo, eu ouvi esse comentário, principalmente por parte da... Agora eu tenho família no Canadá, olha que coisa maravilhosa. Coisa incrível. Do marido da minha prima, ele falando, é incrível como as mulheres do Brasil são tão livres em questão, por exemplo, pessoal, em questão sexual mesmo. Ele falou assim, a mulher no Brasil, ela sai, tá ligado? Tipo assim, óbvio que tem essa cultura do sexo, eu realmente acho que tem que ter seus limites, o negócio tem que ser visto, mas é muito interessante você ver que hoje em dia aqui no Brasil, a mulher sai que nem o homem, tem muita mina que sai pra pegar vários mesmo, tá ligado? Não só isso, hoje em dia é normal mina ir pra bar beber com amiga. Sim, e vai porque quer, e assim, tá no direito, vai porque quer usar saia curta, beleza, tá ligado? Você vai ser julgada por isso, você tem que ter consciência disso, tá ligado? Tipo, se você fizer merda, você vai ser julgado por isso, mas tipo, o Brasil Brasil, por mais que tenham problemas, a gente ainda tem vários problemas quanto a isso, a ultrassexualização que a gente tem aqui, mas eu ouvindo isso de pessoas de outros países, falando de como é o Brasil, pra eles, o Brasil tá tão à frente nesse quesito. Pra eles, o Brasil tá à frente, porque as mulheres saem, são mais livres, tá ligado? A minha família, por exemplo, por parte de mãe, a maioria são mulheres, tá ligado? E todas trabalham, tá ligado? Todas cuidam da família e fazem tudo, tá ligado? Tipo assim, sem problema nenhum. Isso em outros países, no Japão, nossa, nunca aconteceria, tá ligado? Absurdo. Saca? É louco isso, cara. Muito louco, cara. Eu não sei. O Japão. Japão. Ô, Japão. Caralho, viu? Vocês me deram One Piece e fazem essa merda. Obrigado. Então é isso. Vamos embora. A próxima. Vou. Aí, Carlos, esse álbum é bom mesmo, é meio introspectivo às vezes, meu louco. Mas é isso, música é isso, tá? Então vamos embora. Próximo tema, a gente não tem nenhuma notícia, é um tema. Porque acabou de acontecer o Enem, né? O Exame Nacional do Ensino Médio. É que muitos de vocês devem conhecer, que não é nenhum exame mais, é basicamente fórmula de passar na faculdade, né? É tipo uma bosta. É tipo isso. Cara, eu acho que é mais, tipo assim, é uma quest de sobrevivência, tá ligado? Você tem que ir passando de fases, aí tem que sobreviver. É quase o Big Brother, tá ligado? Sim. Antes de tudo, antes de a gente começar a falar do nosso tema propriamente dito, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Qual foi a última vez que vocês prestaram o Enem? Nossa, velho. 2010. O meu foi 2010 ou foi 2011? Eu acho que foi 2011, eu não tenho certeza, mas eu acho que foi 2010. Foi 2010? 2010, certeza. Acho que foi 2010. Bem, qualquer coisa eu prestei no segundo ano também. Eu devo ter prestado em 2010. 2010 eu prestei de certeza. Carlos Cachaça, mano, não fala nada. Basicamente, eu falei, cara, 2010. É, sim, o Carlos prestou 2010 também. Bem, basicamente a gente prestou o Enem na mesma fórmula, todos aqui, né? Sim, é que a fórmula atual também é a mesma coisa. Ainda é a mesma fórmula, porque, a fórmula eu sei que é, mas que eu saiba, o negócio da aprovação já mudou bastante, tá ligado? Tem SISU e aí tá com os pesos agora, não tá, se não me engano. É, tem uns problemas. Mas tinha também. Antes tinha os pesos. Não, tinha, mas variava de cada faculdade, porque agora tá diferente, acho que agora tá por curso e tudo mais. Tá por curso? Porque, antes era a faculdade que definia, se eu não me engano. Mas o mais importante é que o Enem continua aquela prova imbecil de 5 horas em cada dia, tá ligado? É, com 200... E com perguntas que te fazem perguntar, tipo, sério que você tá me falando isso? Não só isso, cara. Tipo assim, cara, é por isso que eu falo que é uma prova de sobrevivência, porque, tipo assim, o Enem não é inteligente, ele não é uma prova, tipo... que ele realmente vai fazer, tipo assim, ele vai literalmente provar o seu conhecimento. Não, ele vai provar o teu psicológico, tá ligado? Porque aguentar 5 horas lendo questão e marcando X, cara, é foda. Enche o saco. Cara, e assim, eu acho que todo mundo aqui foi bem no Enem, se eu não me engano. Todo mundo aqui foi bem no Enem. Eu passei. Eu, Lucas Dantas, desenhista, passei no Enem. E não é pra se vangloriar, é porque eu tenho essa teoria. O Enem, pra você passar, você não precisa ser nenhum gênio. Eu nem estudei pro vestibular. Eu sou desenhista, chute, né? A parada é você conseguir, o que o Carlos falou, ficar calmo e se dar bem com o tempo da prova. Tipo assim, se você não ficar nervoso, você vai bem no Enem, porque ele não é difícil, tem muita pergunta boba, tá ligado? Tirando química. Sim. Tirando química. Ah, eu não sei, eu não lembro, eu não tinha achado química tão difícil quando eu prestei. Não, é porque, tipo assim, eu tenho conhecimento de gente que fez Enem esse ano, fez Enem no passado e tudo mais, tá ligado? Aí eu perguntei, qual é, galera, como é que tá as provas, tá ligado? Ele falou, cara, química tá impossível. Aí, tipo, na época que eu fiz, tipo, química era a parte mais difícil, mas não era impossível. Aí eu peguei pra dar uma olhada. Tipo assim, a prova inteira é fácil, é tipo assim, fácil, mediana e tal, aí chega a química é impossível. Porra, cara, química, mano, o que eu lembro de química foi do vestibular da Mauá que eu fiz, que esse sim era difícil pra cacete, tá ligado? Mas tipo, fora, e é engraçado isso, porque eu fiz o vestibular da Mauá na mesma época, no mesmo ano, né, do Enem, não prestei outros, né, pra quê, né? E eu lembro que o vestibular da Mauá que eu fiz foi considerado uma das provas mais difíceis daquele ano, e a prova teve, tipo, menos, muito menos tempo que o Enem, tá ligado? Cara, não sou muito menos. Eu fiz a prova da prova da UERJ no ano, que teve uma prova de português, tanto a prova da UERJ quanto a prova da UFRJ. Eu fiz a última prova da UFRJ, a prova normal da UFRJ. Foi só Enem depois. Eu fiz a última prova da UFRJ e da UF. Tanto que eu passei pela prova da UFRJ. A prova de português, tanto da UFRJ quanto da UERJ da época, foram incrivelmente difíceis, tá ligado? Pegando partes bem complicadas da nossa língua portuguesa. E a do Enem foi bem simples na área de português, tanto que foi minha segunda maior nota. Tipo, eu tirei 700 e porrada quase 800 nessa matéria, entendeu? Então foi... É o que eu falo, que, por exemplo, hoje em dia, cara, tipo, o mundo avançou tanto... E a educação tá indo pra vários caminhos tão diferentes, e mesmo assim você ainda tem prova, tipo, marcar X como o fator essencial de escolha da pessoa, tá ligado? É você tão burro. Isso aí é foda. É negócio idiota, porque tem até estudo, tá ligado? Tem vários tipos de inteligência, sabe? Não é só um tipo. Sim, sem contar sobre a educação. O Lucas tá ligado que aqui em São Paulo o que estão querendo fazer, né, Lucas? Sim. Querendo realocar um monte de estudante pra outras escolas, tipo, vão fechar a escola mesmo. Vão. Eu não sei, mano, esse negócio de educação, ele é tão escroto. Assim, é óbvio que a fórmula de ensino, ela, tipo, é engraçado, porque ela não é funcional, tá ligado? Eu não entendo isso, que, por exemplo, você pega matérias que seriam tão interessantes de serem estudadas, porque, por exemplo, arte é parado de ser ensinado no meio ensino médio, tá ligado? Ou seja, é porque a arte é relevante, tá ligado? Você nunca vai aprender nada com essa merda, tá ligado? Tipo, ok, saca? Porque realmente, regra de três, pra caralho, né, mano? O Tomás que faz direito usa pra porra, né, mano? Não é só isso. Se, por exemplo, o Tomás acho que vai concordar comigo, tem áreas em direito que deveriam ser ensinadas no ensino médio só pra pessoa ter noção dos direitos, tipo assim... normais que ela tem, tipo, por exemplo, direito constitucional é uma coisa que deveria ser ensinada no ensino médio pra pessoa ter noção de como é que é formado o seu próprio país, tá ligado? Com tipo, certeza, hoje eu acho um absurdo, tá ligado? Eu tenho entrado na faculdade sem ter, tipo, pegado a Constituição, sabe? Não sabe nada. Cara, não, por exemplo, você só faz isso se você entrar no curso de direito. Sim. Mas, por exemplo, você só ter direito, pelo menos, introdução ao direito do direito constitucional, somente isso, você já tem noção do problema dos seus direitos, do que você pode fazer. Por exemplo, uma coisa bem simples, qualquer pessoa pode escrever um habeas corpus, né, Tomás? Sim. Qualquer pessoa livre. Se essa pessoa nunca tiver um estudo curto de direito, ela não sabe disso. Então, ela vai ter que pagar caro um advogado e fazer pra ela fazer um habeas corpus de vez em quando, e, tipo, ela poderia ter feito isso por ela mesma. Tem Sim. coisas assim tão básicas. Sim, e Não, e tipo assim, e aí entrando na tua área de arte também, Lucas, conceito, fazer linguagem visual, tem noção de linguagem visual, do que tá sendo passado pra elas visualmente, entendeu? Qual é o tipo de linguagem, por que aquela imagem tá ali, em qual posição e tudo mais. Isso também devia ser uma coisa que deveria ser ensinada desde criança à pessoa, porque a maioria das pessoas são analfabetas visuais. Você só vai aprender a analisar visualmente alguma coisa ou quando você chegar na faculdade ou quando você vai fazer um curso especializado, por exemplo, como o Lucas deve ter feito pra fazer análise de arte, tipo assim, quando você faz isso, você vai entender. Agora, Eu, por exemplo, agora eu tô aprendendo a ler diversos tipos de imagens, esse tipo de coisa, porque eu tô na faculdade, eu tô estudando isso. E a pessoa... Mas se não tivesse, eu não teria. É, porque, por exemplo, arte, a pessoa não consegue aprender a distinguir elementos, ela não consegue ser capaz de absorver informações, a pessoa não entende como a informação é passada pra ela. Então, porque as pessoas... É óbvio que existe todas as teorias, né, de por que o governo deixa as pessoas burras e tudo mais. Eu não quero entrar nessa discussão. O que eu quero dizer é que, tipo assim, por exemplo, como a pessoa é influenciada por uma propaganda, não saber como ela tá sendo atingida. A pessoa tá sendo atingida diretamente por coisas, sendo influenciada diretamente, e ela não sabe o porquê daquilo. A pessoa é incapaz de entender o porquê. O porquê que é uma das principais questões da arte, o porquê, o sentido. A pessoa simplesmente é incapaz de entender, sabe? E queira ou não, matemática, exatas, fazer conta, importante? Claro que é importante, tá ligado? Mas me dizer que isso é muito mais importante do que uma aula que vai te ensinar, por exemplo, a saber os seus limites como pessoa, o que define você como pessoa e indivíduo, tá ligado? Dizer que isso é mais importante porque as pessoas não sabem o que elas são, entendeu? Que nem o Tomás falou do direito. A pessoa não sabe o limite dela, o limite pessoal, o que é propriedade privada, entendeu? Muitas pessoas cometem crimes estúpidos pelo simples fato de elas não terem esse conhecimento, tá ligado? Sabe? Não só isso. Por exemplo, o Tomás falou que existem vários diferentes tipos de inteligência, isso já é comprovado. Cara, uma coisa que irrita quando você entra na faculdade, e, por exemplo, Tomás tá fazendo faculdade igual eu agora, se você for entrar numa faculdade mais ou menos específica, tá ligado? Eu fiz relações internacionais, tá ligado? Então, quando você entra em relações internacionais, você tem muito estudo de história ainda, pesado. E aí você entra na faculdade e você vê que todo o modelo histórico que você estudou no ensino médio, ele não se aplica à faculdade, porque a faculdade vai te ensinar outras coisas totalmente diferentes, e muitas das vezes ele vai te dizer, ó, tá vendo isso aqui que tá aprendendo isso no médio? Isso tá errado. Não é assim. Isso aqui foi sintetizado pra você passar no vestibular e pra aí sim você entrar na faculdade e aprender certo. Tipo, qual é o mérito de eu aprender a sintetizar uma parada só pra passar numa prova? Porque é isso. Hoje em dia a maioria dos cursos de cursinho ou então das escolas que são preparatórias direto pra Enem, o que eles fazem? Eles pegam um moleque na oitava série e já começam a sintetizar tudo pra quê? Só pro moleque passar no vestibular. Por quê? Porque é dinheiro pras escolas, tá ligado? Então hoje você é padronizado pra passar numa prova. Mas você não é padronizado pra aprender a parada. Você tá lá só pra gravar. Isso é porra. Não, isso é foda. Isso é foda, cara. E o modelo de vestibular, tipo, por exemplo, o Enem, ele é muitas vezes estúpido, porque assim, eu conheço pessoas muito inteligentes que não passam no Enem, tá ligado? Muito inteligentes, pessoas realmente, sabe, não poderiam facilmente estar em qualquer universidade, tá ligado? Muito mais que outras pessoas. Mas não passam porque elas têm um problema com a fórmula da prova. E às vezes pessoas que simplesmente têm essa capacidade de síntese não ficam nervosas. Vão lá e passam. Eu, por exemplo, não, isso não. Era muito de é uma coisa que eu vou complementar com o que você tá falando. Prova escrita, prova de marcar X, muitas das vezes você precisa gravar. Você não precisa aprender. Você precisa gravar. Você não precisa ser criativo. Você precisa só gravar. Por exemplo, o professor te passou um conteúdo, você gravou o que o professor te passou como se fosse Deus, tá ligado? É a Bíblia, é a palavra de Deus ali, a pessoa te passou, você gravou por aquele segundo, você chegou na prova, você escreveu, ou você leu e marcou o X certo, pronto. Você não precisa mais saber daquilo. Por quê? Porque você já completou a sua missão. Isso é meio pesado, tá ligado? Tipo, isso é meio burro. Sim, sim. É bem foda isso. Tipo assim, a gente tá aqui pra falar do Enem, no final das contas, né? Que tem essa... O Enem é uma prova de resistência. Primeiro que a prova é feita em 2 dias, o que pra mim é um absurdo. Até agora eu não entendi qual que é a parada. Pra que 2 dias enormes, tá ligado? Pra que isso? Saca? É só pra criar... Você tá criando margem pra erro. Você tá criando possibilidade de erro. É isso. Mas olha só, vamos entrar na parte legal do Enem agora, né? Isso aí. Uma das melhores zoeiras que eu vi agora com o Enem foi o que eu vi há menos de 1 minuto, cara, que eu vi no Facebook, que foi assim, como vai ser o Enem em 2016? Aí tá o moleque correndo pro portão, espera, segura o portão, tô entrando, e toca o Pokémon GO, dizendo Mewtwo a 100 metros de você. E aí, irmão, o que você faz? Mewtwo. Eu não sei o que eu faria. Mewtwo. Pô, mas foi bom que você tocou nesse assunto, velho. A gente tá zoando, mas tem... Por exemplo, em São Paulo, nesse domingo, teve o show da Ariana Grande. É uma cantora pop, pra quem não sabe. E teve muitos estudantes que resolveram não fazer a prova pra ir no show. A primeira coisa que vem na minha cabeça é... retardado. A segunda é imbecil. A terceira é retardado de novo. Por que, velho? A pessoa simplesmente jogou um ano da vida dela. Eu não tô zoando, tipo, um ano da vida dela no lixo por um show. Porra, cara, mas e o cara que ficou, comprou, pegou umas cervejas e ficou só assistindo as pessoas baterem no portão do Enem? Esse cara é um mito. Não, deixa eu falar uma coisa, porque é o seguinte, esse cara. Quando eu vi a notícia, é um cara, acho que da Federal do Paraná, alguma coisa assim. Pro pessoal entender. Ele foi, pegou muita cerveja, ficou sentado na frente do portão. Lá do portão ficou, tipo, bebendo cerveja. Federal do Paraná? Desesperado, se atrasar pra mim. Fábio Faria, então. Tá. É, qual é... Fábio Faria. Daí, eu vi muita gente falando, nossa, quanta gente escrota. Nossa, que pessoal escroto, que, tipo, fica... Quer ver as pessoas se dando mal. Nossa, puta, que pessoa ruim. Eu fiquei pensando, cara, é ruim você, tipo, você se divertir com o sofrimento dos outros, não é? Vocês concordam com isso? Eu não, eu gosto. Vai se fuder, cara, você concorda comigo, né? Eu não ligo, cara. Enfim, uma pessoa normal falaria, sim, é ruim você se divertir com, sei lá, com o sofrimento dos outros. Só que daí eu penso, sou hipócrita de merda. Quando uma pessoa na sua frente cai e toma um tombo do caralho, você ri. 90% das pessoas ri. Eu tô zoando ou não? Não, eu inclusive mijo na pessoa. Na questão, quando o Carlos falou do mendigo com a Big Apple, a gente riu. A gente não falou, pô, que bosta. Que situação degradante. Tem onde tomar, tipo, banho, sabe? Ele tá usando bebida alcoólica pra tomar banho, que ele não toma banho há 7 meses. É triste, cara. Mas é engraçado, cara. Mas é engraçado. Então, tipo, vou fazer esse discernimento, assim, tipo. Mas é ver vídeo cacetada. O cara da vídeo cacetada não tá falando. Exatamente. A gente foi criado vendo vídeo cacetada. A nosso discernimento de ter pena pela merda que aconteceu com os outros, cara, tipo, tem que ser uma merda muito foda, porque senão você se fode. E o pior, tipo assim, o cara só fez aquilo, aí falando sério, porque ele já passou por aquela situação e ele não se atrasou, e ele tá hoje na Federal. Tipo, sim. Nego vai virar e falar, ah, mas ele só fez por isso mesmo, por isso que ele é babaca. Não, cara, ele sabe o sofrimento que é passar na parada, porque realmente é foda tu passar um ano inteiro estudando igual um corno pra chegar a fazer uma prova, tudo depende de 2 dias e o caralho. E, porra, tu se mata esse ano inteiro, tu vai chegar atrasado, deixa de ser um otário, mano. Porra. Uma coisa, a pessoa chega atrasada. A palavra é otário. Você quer um exemplo? Saiu, acho que no UOL, sei lá. O UOL não tá patrocinando, mas eu tô falando o nome mesmo assim. Enfim, saiu no UOL que um garoto do Acre, ou seja, o cara, ele tá num lugar que não existe. Olha só. Ele tá num lugar que não existe. Ele teve que sair de um lugar que não existe durante 4 dias. Ele ficou 4 dias viajando pra sair do buraco negro pra poder fazer a prova. E fez, sabe? Cara, você não tem desculpa, tipo, você de São Paulo, pô, cheguei atrasado. Outro exemplo, uma amiga minha. Mano, uma amiga minha é meio doida também. A menina foi atropelada, quebrou o braço e fez a prova mesmo assim. Às vezes é questão de vontade. Cara, eu quando eu fiz o Enem, e olha que eu nem me importei com o Enem, tá ligado? Porra, eu cheguei lá, e tipo, é aqui em São Paulo, eu fiz lá na Liberdade, tá ligado? A prova do Enem. Cara, eu cheguei lá 1 hora antes, praticamente. Eu fui com um amigo, cheguei lá praticamente 1 hora antes, tá ligado? Tipo, eu nem tô me importando, eu nem tava me importando com o Enem, tá ligado? E eu cheguei uma hora antes. Levei uns quadrinhos pra ficar lendo, tá ligado? Tipo assim, velho, eu acho que é aquele negócio. É decisão da sua vida, saca? Mesmo eu, que acabei nem fazendo faculdade, levei essa porra do vestibular a sério, tá ligado? Porque nunca se sabe, velho. Tipo, você tá lá, você tá fazendo... Na verdade, eu não sabia. Eu achava realmente que eu ia fazer engenharia, né? Mas, tipo assim, você vai lá, você tem que dedicar a parada. Você chega atrasado, aí vê aquela galera correndo e sei lá o quê. Ai, mas peguei trânsito. Saísse meia hora antes de casa, você não estaria atrasado, tá ligado? Não, cara, e, tipo assim, eu vou falar, sabe? Tipo, eu já me atrasei pra um vestibular, que foi vestibular da PUC aqui no Rio. Mas eu me atrasei... E aí, tipo assim, não é desculpa nem nada, porque eu tinha sido assaltado alguns dias, papo de 2 semanas antes, eu não tinha feito o pedido de renovação, eu tinha feito pedido de refazer a minha carteira de identidade, e eu tava só com o pedido, só que eu esqueci o pedido, então eu tive que voltar em casa e pegar, nesse meu tempo fudeu, tá ligado? Tipo, não tinha mais a carteira, eu tinha perdido o tempo já, no meio do caminho já não dava mais e tal. Mas, tipo assim, mal ou bem, você sabe... Como é a tua cidade? Tipo, eu sei como é que é o Rio de Janeiro. Então eu sei que se eu for fazer prova em algum lugar, como por exemplo no caso da PUC, eu sei que o trânsito de lá é uma merda. Então, tipo assim, a prova era às 8. Eu saí com meu pai, era 7h30, tá ligado? Porque eu sabia que eu precisava de pelo menos 1h30 pra me chegar na PUC com o tempo de chegar lá, tá ligado? Então, porra, tu sabe mais ou menos qual é a merda pra tu fazer. Mas eu não sei que o Enem vira e mexe, ele faz isso, quer te mandar pra casa do caralho. O Enem tem essa mania, porque, por exemplo, eu fiz a prova da UERJ e fiz prova da UERJ aqui no Rio de Janeiro. A prova da UERJ eu fazia, tipo, tem uma faculdade da Estácio lá na minha casa. Eu fazia a prova na faculdade da Estácio, eu fazia a prova de UERJ na faculdade da Estácio. Porra, é 5 minutos da minha casa. Ou então fazendo meu tio colégio com sua mãe, 10 minutos da minha casa. O Enem eu tinha que fazer, porra, 7 bairros aqui. Porra, mas pra caralho. Entendeu? Mas porra... Tu vai lá e descobre qual é o lugar, sabe qual é o melhor caminho, descobre o ônibus que tem que ir, sabe qual é. Porra, começa a perguntar pra saber como é que tá o trânsito, indo pra lá, no horário e tudo mais. Dá pra se virar, tá ligado? Pelo amor de Deus. Sim, sim. Só que às vezes não dá pra se virar na prova, né, mano? Porque tem umas zoeiras que você não aguenta. Vocês chegaram a ver algumas questões da prova ou não? Não. Eu só via daquela mulher, como é que é mesmo? A do que tava zoando com a parada do feminismo, tipo, ah, você é machista aí, então eu caí na tua prova, tá ligado? Tipo, puta. Ah, não, tipo, essa é o tema da redação, mas eu quero falar, Não, de uma não foi da redação antes. Não, foi de uma mulher. É de uma mulher que fala um negócio assim, você não nasce mulher, você se torna mulher. Daí já viu a internet, né, tá ligado? Isso é um monte de meme falando assim, é o cara, tem o cara, tipo, e a mulher dele, e a mulher tá grávida. O cara fala, quanto tempo você acha que vai demorar pra nascer o nosso filho? Daí a mulher fala, como você sabe que é filho? Bem, ninguém nasce mulher, né? Tá ligado? Os negócios são muito idiotas, sabe? Ninguém nasce. Cara. Segundo o Enem, tá ligado? Ninguém nasce mulher, você se torna mulher, sabe? Caralho, mano. Porra, mas foi. Não, tem uma outra que eu vi esses dias que eu vi. Que era tipo assim, eu vou sintetizar pra caralho a pergunta, tá ligado? Mas era uma parada tipo assim, qual é um dos maiores problemas que acontece na questão de desemprego no mundo? Aí o Enem tava dizendo, é globalização e avanço tecnológico, essa é a resposta certa, tá ligado? Tipo, não, velho, tipo, tem coisas bem piores, tá ligado? Pra desemprego. Não é tão simples assim. Eu acho que a globalização é um pouco mais complexo, tá ligado? Porque causa desemprego, porra, acabou, é isso, esse é o problema, tá ligado? Tipo, fecha os portos. Não, é nem sempre questão. Tinha questão, se não me engano, por exemplo, calcular filtro solar, tá ligado? Protetor solar, quanto que protege mesmo. Tinha negócio, por exemplo, formiga dentro do micro-ondas, alguma coisa assim. Foi um negócio meio bizarro. Ué, a formiga sobrevive dentro do micro-ondas, e daí? Então, tipo, não, mas é uma pergunta sobre, tipo, com isso, sei lá, um negócio meio bizarro. Cara, se você quer se divertir, você que tá ouvindo, procura, tipo, as zoeiras que aconteceram em relação ao Enem, velho. Mas o Enem sempre tem umas perguntas muito nada a ver, tá ligado? Tipo, o que diferencia uma pessoa da outra? Aí, tipo, o sapato, tá ligado? A resposta não, certa é só. É de propósito, velho. Porque não é possível todo ano ter questão assim, velho. Mano, é foda, velho. Não, cara, eu acho que deve ter aquelas questões, tipo assim, cara, vamos fazer a galera não zerar, vamos. Então vamos ver isso aqui. O cara tem que tirar 400 pra passar no ensino médio, bota isso aqui. Eu acho que é o seguinte. É, se a gente tá falando, pô, um saco fazer, tipo, 5 horas de prova e tal, são 180 questões, né? Você não, pô, não coisa não pra tiver, caralho. Né? Coisa pra caralho. Imagina quem faz a prova, então. Imagina a reunião desses caras, assim. Porque, tipo, chega uma hora que você tá de saco cheio e você não tem mais ideia de fazer questão, né? Aí deve chegar um cara... Abre o Google, velho. Não, não abre o Google, mas chega um cara, olha pro outro assim, velho. Vamos zoar. Porra. Vamos brincar um pouco. Próxima pergunta. Essas questões zoadas. Qual o mangá mais vendido da história? É, tipo, ah, vamos perguntar música, foda-se. Vamos perguntar sobre música. Vamos perguntar a música. Caralho. Qual é o nome do quinto elemento desta foto? E tá lá, o primeiro é o Teletubbie, aí o segundo é o aí aparece um pô no final, qual é o nome desse Teletubbie? Caralho. Cara, tem que saber, cultura geral. Cara, quantos filhos tem o Mr. Catra, tá ligado? Não, melhor. Se o Mr. É tipo sacaria assim, tipo. Então, a parte da linha do sol, fazer obturação na sombra, não. Do ângulo tal, calcule quantos filhos o Mr. Catra fará a partir da entrada do sol. Olha só. Um trem está vindo em direção ao outro a 300 km por hora. O outro a 270. Quanto tempo... No tempo que eles vão se encontrar, quantos vídeos o Castro fez? É isso, tá ligado? Mas a gente viaja demais, velho. Cara, esse é o Enem, velho. Caralho, esse Enem é da costa de... Esse aí, o Eru Marques ia gabaritar, moleque. Só na putaria. Caralho. Mas só pra fechar o assunto Enem... último, acho que é o último tópico que eu tenho que falar do Enem, que deu uma discussão, velho. Lógico, no Facebook, tipo, as pessoas não discutem mais cara a cara, né? Só pro Facebook. Do tema da redação do Enem, que o tema da redação era violência contra a mulher. Pra mim, nem tinha que ter discussão. Acho que vocês concordam comigo. Sim. Tema, tipo, normal assim de redação. Pô, vamos falar, o Enem tá aí pra também discutir alguns temas, certo? Normal. Teve uns babacas e falou, ah não, que absurdo, tá ligado? Colocar violência contra a mulher, tá ligado? O Feliciano e o Bolsonaro foram contra, falaram que era uma doutrinização que... Nossa, o MEC tava tentando fazer, tá ligado? Foi, cara, uma das melhores notícias que eu já vi no Sensacionalista foi... primeiros reprovados do Enem, Bolsonaro. Essa é boa. Porra, caralho. Eu tenho que ter o direito de dar um murrão na minha mulher. Tá ligado? Tem que ter o direito, posso, tá ligado? Se ela levantar a voz pra mim e eu pegar a faca quente. Porra, caralho, é uma doutrinização. Onde já se viu uma sociedade onde eu não posso tacar o controle remoto na minha mulher se ela não me traz minha cerveja? Absurdo. Isso é um absurdo, meu Deus. Voltamos ao Japão agora, né? Voltamos ao Japão. Né? Olha só, uma notícia ligando com a outra, né, mano? Olha só, que coisa. Cara, todas as notícias estão sendo ligadas, tá ligado? Pokémon, Enem. Ó, agora o Japão, Enem. Porra, tudo é ligado, velho. Cara, eu tô pensando assim que se eu responder a prova do Enem assim, violência contra a mulher, tá errado, eu tiro 1000 na redação? Eu não sei, cara. Porque eu sei que eu vi uma foto que eu não sei se é verdade, mas que tinha, eu vi essa foto que vinha descrevendo a questão do Enem e tal, da violência contra a mulher, e aí o maluco escrevia assim... Falta de rola. Nossa, mano. Não, então um pessoal que pegou pesado. E eu falo dos dois lados, tanto os machistas, né? Quanto as feministas também. Muita feminista, tipo, provocando, assim, entre aspas. Vai, fala agora que tem que bater mesmo, vai tirar zero na prova do Enem. Cara, eu não sei. Vamos se vai discutir tirar zero. De maneira. Cara, do jeito que é. Claro, mano. Não, cara, assim, isso é uma coisa que a gente tem que dar parabéns pro Enem. Que eles sempre fizeram, tipo assim, temas assim que são em vigor, que são necessários pra sociedade discutir, pra pessoas, tipo assim, que daqui a algum tempo vão ser mentes criativas, mentes pensantes no nosso país discutirem, tá ligado? Eles sempre colocaram esse tipo de discussão nas provas de redação, tá ligado? Isso realmente é interessante. Um tema como esse que tá tão em voga, tá na prova de redação, é legal. O problema é que muitas das vezes a sociedade como um todo e pessoas dessa idade que estão fazendo a prova não tem maturidade pra discutir. Nossa, tipo, é exatamente isso que eu queria falar, velho. Você bota uma pessoa de 17 anos, 18 anos fazendo a prova, discute isso, cara, a pessoa não tem conteúdo pra discutir. Não tem me desculpa, mesmo, não, sério, me desculpa tem, quem tá ouvindo tem essa idade, mas tipo, eu acho que não tem. Não, Josinha, mesmo... você gostaria que tivesse, tanto que eu te falo de reformulação educacional, tá ligado? Tipo, não, a gente falou do que agora. Eu não tô, por exemplo, desmerecendo. Eu tô falando até mesmo eu, olhando pra mim, tipo, no passado, tá ligado? Eu não, por exemplo, meu, a comparação, tipo, da gente, se a gente pegar a época que a gente fez ali agora, é absurda, é absurda. Tipo, o papo é completamente diferente. É outra pessoa. No passado, se não me engano, foi. É. Se foi... Não, foi propaganda infantil, alguma coisa assim, tipo, abuso. Teve não, as duas dos últimos anos, eu não sei quais são as ordens, mas eu sei que uma foi propaganda infantil e a outra foi parte de imigração. Foi fronteiras, foi parte de fronteiras e imigração. As pessoas, cara, tipo, são por dois exemplo, temas. Rapidão, deixa eu, Carlos. Deixa eu só completar, são dois. Vou confirmar o que tu tá falando. São dois temas que, tipo assim, do meio acadêmico, e aí eu tenho a sorte está estudando os dois meses, porque eu estudei relações internacionais e fronteiras, e é um dos grandes assuntos de fronteiras e relações internacionais. E publicidade infantil, porra, nem se fala em publicidade, né? São dois temas que na academia eles são divergentes, tá ligado? Existem bilhões de diretrizes para você discutir esse tipo de coisa, tá ligado? E aí, tipo assim, me pega um pouco você botar um tema tão polêmico nesse tipo, e tipo... Eu espero que toda a correção dessas duas provas que foram feitas últimas agora, essa última agora, nem tanto. Eu acho que não tem tantas diretrizes gigantescas pra essa questão agora. É uma questão que você vai seguir um caminho mais, tipo, é errada a violência, blá blá blá blá blá. Você vai seguir mais esse caminho. As outras nem tanto, tá ligado? As outras vocês tinham... E tipo assim, rapidinho, deixa eu comentar. Meu preocupa é o Enem dar um direcionamento da opinião, sei lá, do MEC pra isso, tá ligado? Isso me preocupa. Porque são questões que, como eu falei, são diretrizes gigantescas. E aí, tipo, você tem que trabalhar diversas fontes teóricas e diferentes pessoas que conversam sobre isso, tá ligado? Eu vou mais pro esse lado do Carlos, porque, por exemplo, no dinheiro também você também vê essas questões. Meu, tem muita coisa pra você, tipo, estudar e discutir sobre isso. E você, por exemplo, pegar a pessoa que tá saindo do ensino médio, como a gente tá falando, é um ensino mastigado, generalista, sabe? Não tem, tipo, o que discutir, sabe? Se você pegar redação, é difícil você pegar alguém que sai um pouco da caixa, sabe? Que não diz aquele arroz com feijão que você aprende naquelas aulas de redação. O professor fala, ah, escreve isso, isso, isso que você vai passar, sabe? Sim. Mas, tipo, não é realmente discussão, é mais do mesmo, sabe? Aquele negócio só pra passar... Muitas vezes são temas, que nem o negócio de migração, agora tá dando uma merda fodida, né, por causa disso, né? A gente chegou até a comentar bastante sobre isso em uma prorrogação, quando a gente comenta de Atlético Bilbao e Barcelona, né? Ah, provavelmente. A gente comentou também no quando eles fizeram a campanha dos clubes. Também então, foi quando da parte da Síria, né, isso, dos refugiados. Os clubes estavam defendendo os refugiados e tal. A gente chegou até a comentar disso. Esse tema, queira ou não, é um tema profundo, né? Que, desculpe, um adolescente, 17, 18 anos, é incapaz de discutir, assim, discutir realmente tentar comentar o assunto. O que a gente estava comentando era isso mesmo. Eu, com 18 anos, era um completo idiota. Hoje eu sou só idiota. Então, não, mas é verdade. Eu quando paro, quando a gente conversa ou aqui, ou mesmo com meus amigos que estudaram comigo, tá ligado? O quão diferente a gente é, o quão generalista você é quando você é novo, tipo, tudo é muito imediato, né? Tudo tipo, isso é isso e ponto, tá ligado? Tipo, você não consegue ver, queira ou não, o mundo ele não é pautado em preto e branco, ele é tom de cinza, saca? Não, não tem essa. 50 tons de cinza. Nossa, não, né, irmão? Nossa, tomara. Então, Lucas, eu acho que você completando mais ou menos o que você tá falando, tipo, quando você tem essa idade, e a gente já bateu bastante nesse quesito do modelo educacional, se o modelo educacional fosse diferente, eu acredito que, tipo assim, gente, mesmo com 18 anos, aí eu vejo por mim quando eu tinha 18 anos, tipo assim, quando eu fiz Enem, esse tipo de coisa. Capacidade não me faltava. Me faltava, por exemplo, a teoria e o aprendizado, tá ligado? Sim. Eu acho que a capacidade isso, até mais. Eu acho que vocês percebem isso também, tá ligado? Tipo assim, não é questão de mim, tipo assim, não, na época não é que me faltava, tipo assim, capacidade. Podia me faltar maturidade de entender aquelas matérias, isso tudo bem. Mas não me faltava capacidade de inteligência pra mim aprender as teorias, não. Sim. Me faltava, tipo assim, a amplitude de a educação querer me dar isso, entendeu? Tipo, e quando a gente vai pro ensino médio, como tudo é muito sintetizado, muito superficial, você não tem isso. E o que mais, a minha opinião, o que mais irrita não é isso, mano. O que mais irrita é quando você passa, você soa, você se mata pra entrar na faculdade e aquela porra toda que você não sabe a porra nenhuma. Não sabe a porra nenhuma. É, tem um professor meu que ele falou assim, tipo, acabou o Enem, quando eu fiz o prova de vestibular, eu não tinha acabado ainda, que tinha as provas específicas ainda. Ele virou e falou assim, galera, é o seguinte, acabou as provas específicas, peguem toda a matéria que eu dei, a gente vai fazer um grande luau e essa porra vai ser a fogueira, porque vocês não vão estudar mais nada disso. Mas isso é triste, mas é verdade. A gente fala isso e muitas vezes é um argumento mesmo quando a gente já tá dentro da escola. Pra que eu vou usar essa merda, tá ligado? A resposta é pra porra nenhuma, tá ligado? Infelizmente, e quando você, se você adolescente tá escutando prorrogação e tal, muito provavelmente você vai chegar numa universidade, e meus amigos universitários aqui podem até esclarecer, você vai reaprender um monte de coisa que tava errada, cara. Sim. Você vai reaprender todas essas merda. É verdade, tava errado. E desculpa, tipo, você não vai usar. Porque as coisas que você precisa realmente saber não são ensinadas. Por exemplo, uma coisa que tem no ensino americano que eu acho super interessante: economia doméstica. Porra, isso você vai usar pra caralho. Pra caralho. Você não aprende essa porra na escola, tá ligado? Isso é fundamental pra você. Saca? Isso é interessante. Agora, você aprender biologia e tal, você aprende depois, tá ligado? Cara, não é só isso também, não. Vamos falar sério. Pô, dá pra deixar o estudo muito mais divertido, tá ligado? A ponto que eu vou perguntar pra vocês agora, eu quero saber. Se aparece o Mewtwo, o que vocês fazem? Mewtwo. Mewtwo. Porra, Mewtwo fatalmente, porque é muito mais divertido. Tem como você deixar fazer gamification, deixar o estudo mais divertido, tá ligado? A ponto de a gente preferir o Mewtwo a estudar. Mas nesse quesito, né? E não é nem só isso, por exemplo, eu troquei de faculdade, cara. Tipo assim, hoje eu faço faculdade particular e antes eu fazia faculdade pública. Eu não voltei a fazer Enem porque eu não tenho paciência de estudar sinteticamente as matérias que eu estudava na época do ensino médio, tá ligado? Eu não tenho paciência hoje de pegar e fazer um estudo sintético de história, ou então fazer um estudo sintético, assim, raso de... e começar a estudar de novo química, esse tipo de coisa. Não tenho, cara, não tenho mais paciência. Tipo assim, avancei. Hoje eu já tô na área que eu quero, estudando as matérias que eu quero, mais aprofundado e tudo mais, mas você não tem mais essa paciência, tá ligado? É engraçado como algum contato com alguns professores de faculdade, eles também veem isso, tipo assim, cara, eu nunca teria paciência pra dar aula no colégio, tá ligado? Tipo, eu dou aula de filosofia, mas, porra, no colégio não dá, cara. Você recuar, né? É dar passo pra trás, infelizmente é a verdade, saca? Peraí, agora perguntando, quais os pokémons que te fariam fugir da prova do Enem? Mewtwo, mas quais outros? Você tá querendo dificultar a nossa vida, hein? Tá querendo... Todos. Qualquer um. Todos. Foda-se. Saiu o Caterpie. Caralho. Foda-se. Qualquer um. Cara, mas não tem aquelas provas ultra engraçadas, tipo de professores cool, que fazem provas tipo de física e matemática, tipo calculando o poder do Kamehameha? Tá ligado? Mas aí você não quer. Você tá entendendo, né? Sim. Porque concentra, vai. Ai, caralho. Mas porra, é legal, por exemplo, os professores que vêm lá usando o cálculo pra saber, tipo, quanto um Pokémon ataca outro, tá ligado? Sabe quanto é isso, tá ligado? Pô, o próximo cálculo vai ser, pô, calcule o quanto. qual é a força que tem que ter pra meter meu pico em você. Nossa. Caralho. Vamos voltar de novo a calcular quantos filhos o Mr. Catra fez, né? É mais negócio. É mais negócio. Bem, é isso. A gente já comentou muito, muito além do que a gente imaginou que fosse comentar sobre esse assunto. É, Enem teve aí. Esperamos esclarecer. A gente esclareceu porra nenhuma. É, cara, eu só queria saber qual é a cerveja que o moleque bebeu, tá ligado? Isso foi Itaipava com escravo, tá fudido. Nossa, que merda, tá ligado? Que lixo. Bem, então é isso. Vamos embora. Melhores e piores, como sempre. Melhores e piores. Oh, melhores e piores. Que bosta de vinheta. Oh, vai tomar no seu cu. Vai tomar no olho, vai do seu cu. A voz seu do Crive cu. É linda. É linda. A voz do Crive é a voz que eu quero escutar toda noite antes de dormir. Você não grava, cara, em looping. Meu senhor. Sobre isso. Que ótimo. Não, mas como é que você não sabe que não tá lá no meu iPod tocando lá enquanto eu durmo? Em looping? Em looping, o Crive. Caralho, hein. Crive, Crive novo, como é que era mesmo? Aquele cara famoso da Globo, o maior boizeirão. Nossa. Puta, é o cara que fez a Bíblia, né? Caralho. Não, é o cara, ele narrou a Bíblia. Eu lembro mesmo, cara. Puta. Caralho, esqueci. Puta. Mas pesquisa aí o que a gente fala. Puta que pariu. Exato, mano. Mas vamos agora para o melhores e piores, que é esse momento mágico e maravilhoso, Cid Moreira. Cid Moreira, isso aí, cara. Grande Cid Moreira. Crive, Cid Moreira dos podcasts. Olha só. Bem, então vamos lá, melhores e piores. Momento mágico e talvez maravilhoso, que é maravilhoso mesmo, só a arte do rolinho. É, Carlos. Então, vamos lá, então. É, eu vou fazer uma coisa bem legal agora. Eu vou dar dois melhores artísticos, podemos botar assim. Né? Posso dar três? Então tem bem, mesmo sistemas, tá ligado? Bem, mesmo sistemas. É tá, coisa bem rápida. Hã? É bem rápido, porque tipo assim, os três são coisas que eu tava estudando pra minha faculdade e tipo assim, são três trabalhos que eu acho que valem muito a pena serem vistos, tá ligado? Beleza, o primeiro então. Trabalho. Os três são trabalhos de três fotógrafos diferentes, tá, gente? Então eu vou apresentar três trabalhos de fotógrafos diferentes. Por isso que eu tô. É três em um, mas. Melhores e piores dessa vez, tá ligado? O primeiro fotógrafo que eu vou falar é. Se chama Fan Ho. Eu mostrei pro Lucas as fotos dele, né? E ele é um fotógrafo chinês de Hong Kong, rascado em Hong Kong, né? E ele tira fotos mais ou menos assim da área de. Da área assim, urbana de Hong Kong, da área urbana da China e tudo mais. Ele viaja pela China inteira, viaja pela Ásia como um todo, tirando várias fotos. As fotos normalmente são BW, tá ligado? São black and white, são mais, tipo assim, fotos muito cleans, muito limpas, né? Com diferentes ângulos, o cara trabalha a angulação de uma forma incrível e a forma como ele trabalha a sobreposição de luz nesse preto e branco, como é que ele faz contra a luz e tudo mais, é genial. É realmente genial, foi um dos melhores trabalhos que eu vi nesse minha última pesquisa. Eu vou trazer mais algumas ideias de fotógrafos por aí, né? Depois eu vou falar três que eu realmente apreciei muito o trabalho deles, né? Que eu tô até levando esses três pro meu trabalho na faculdade. Um deles é o Fan Ho. A segunda é, eu vou pegar vou pular então, porque eu tenho que pegar o nome certinho dela. Eu vou falar do segundo então, que é o que eu mais me impressionei, que é o Ernest Heiss, que é um fotógrafo bem famoso, muito famoso mesmo. Ele faz também fotografia urbana em São Maria e ele é considerado o pai da fotografia colorida. Ele foi um dos primeiros grandes fotógrafos a começar a utilizar realmente fotografia colorida com diversas paletas de cores diferentes e tudo mais, e ele consegue fazer uma coisa que eu acho linda, que é tipo assim, fazer um contraste de cores muito, muito bem trabalhado. Por exemplo, ele consegue fazer uma mesma rua de Nova York, ele consegue tirar uma foto somente de um táxi passando numa rua, ele consegue pegar um ângulo tão bonito que ele pega um ângulo mais escuro da rua, onde só mostra a silhueta das pessoas atravessando a rua, assim, com a fumaça saindo daqueles bueiros de Nova York, aquela coisa bem bem nova iorquina mesmo, bem clássica da cidade. E em contrapartida, provavelmente na edição, ele consegue deixar a cor do amarelo do táxi nova iorquino muito viva. Então ele consegue fazer esses grandes contrastes, né, no trabalho dele. É um trabalho muito bonito, um dos trabalhos mais conceituados de fotógrafos que existe no mundo hoje. Tipo assim, porra, eu achei fantástica as fotos dele. E aí a última, a terceira, rapidamente, uma das fotógrafas de moda mais conceituadas que existe no mundo, Ellen von Uhlendorf, tá ligado? Ela é alemã mesmo, radical de Nova York. Tem fotos, puta, de diversas celebridades, Rihanna, Carolina Herrera, tipo, uma porrada de modelos famosos, de atrizes e... A que fez Harry Potter, também, qual é o nome dela? Eu não lembro o nome dela. Foda-se. Ela também tem trabalho com ele. Gata. O Beyoncé tem trabalho com ela. Tipo assim, e são fotos, tipo assim, são fotos pra voltar pra moda, mas são fotos, tipo assim, totalmente diferentes. São fotos hiper coloridas, hiper sensuais, o trabalho dela. Se você começar a pegar o trabalho dela desde as primeiras fotos delas até agora, são fotos, tipo assim, estupidamente sensuais. E principalmente agora no modelo mais novo do trabalho dela com a Vogue e tudo mais, ela consegue fazer fotos sensuais, muita cor, sempre focando na persona. E tipo assim, ela consegue fazer aquele sensual sem ser vulgar, tá ligado? A posição sem ser sensual, a roupa ser bem encaixada na mulher e tudo mais. Então, antigamente ela fazia uma coisa muito mais ousada, ela fazia um trabalho tipo assim de realmente, porra, semi-nudismo e tudo mais, essas paradas assim, tipo assim, é foda. Ponto, é fora o trabalho dela. Tipo assim, são três fotógrafos que a galera, quem quiser começar a mexer fotografia e tudo mais, assim, tipo, porra, fiquem de olho, que são fora. Eu tenho mais fotógrafos que eu pesquisei pra falar, falo no próximo, mas, porra, tipo, trabalho do caralho dos três, tá ligado? É, só bacana. É isso aí. Só isso? Só isso não, falei pra caralho. Só isso? Só? Então vamos lá, Tomás, o que você tem pra nós hoje? Um pior e um melhor. No ritmo do Enem, o meu vai ser... O pessoal lançaram um jogo do Enem chamado Atrasados Enem 2015. Nossa. E tipo, saiu hoje, ontem, sei lá. Foi muito rápido, o pessoal foi muito sagaz. Mas o jogo é uma bosta. Pensa no jogo uma merda. Pensa no jogo muito merda. Pensa num jogo pior que esse que eu falei. Então é esse. Sério, é um jogo muito ruim. Muito, muito, muito ruim. É aquele jogo, tipo, foi só feito no momento, sabe? Pra zoar, brincar. Mas sério, não baixe. É muito ruim. Horrível. Olha só, que dica interessante. Não é dica, por isso que eu falei que foi um exato. Pior. Sim, é um pior, né? E com o melhor, vai pro mangá que eu li esse final de semana, chamado Orange. É um mangá, tipo, ficou bem famosinho, né? Vocês conhecem, não conhecem? Lucas e Carlos? Tá saindo no Brasil. Tá saindo no Brasil? Tá. Sim. Tá numa qualidade bem bosta, pelo que o pessoal falou, mas tá saindo no Brasil. Olha só, porque os mangás aqui são sempre lançados numa qualidade excelente. Não, cara, tipo assim, esse aí tá se superando a ponto de você não conseguir ler o mangá porque as páginas estão todas transparentes. Olha só, que coisa incrível, hein? E tipo, deve estar uns R$20, mas beleza. Enfim, preço, a minha dica... Foi mal... Mas tipo assim, é que eu vi isso no grupo do Facebook. Tipo assim, realmente, as primeiras páginas estão todas transparentes. Tá bizarro. Nossa. Enfim, você pode ler online, que nem eu fiz. Galera, é um mangá de 5 volumes, curtinho. Conta a história de uma garota que ela recebe uma carta de 10 anos no futuro, contando todos os acontecimentos, o que vai acontecer, e que tem um objetivo de salvar a vida de um amigo dela, assim, que... ele morre, sabe? Então, tipo, é um mangá, tipo, muito interessante. Ele trata muito de arrependimento. Ele faz muita intercalação, tipo, do presente e do futuro. Trata muito de arrependimento, depressão, amizade, de tomada de decisão, que como pode ser muito difícil, mesmo às vezes você sabendo que, tipo, você tem que fazer, às vezes é difícil fazer alguma coisa. De também, tipo, aproveitar os momentos, pequenos momentos, momentos importantes. É um mangá que, pelo menos para mim, fez refletir um pouco, sei lá, tipo, esses dias, assim, sobre algumas coisas. E, cara, é muito bom. Sério, muito, muito bom. Recomendo pra todo mundo. Não vou falar de nota, a gente não fala de mais nota aqui, né? Não precisa. Não, não precisa não. É um mangá, tipo, altamente recomendado. Ele tem uma arte de shoujo, assim, mas pra quem leu sabe que, apesar da arte, é uma ideia completamente sane, assim, trabalha muito bem o psicológico dos personagens. Como falei, tem bastante o tema de depressão, tipo, é muito constante, então, e ele acaba tratando muito bem. Então, pra quem quer um tema um pouco mais pesado, assim, tipo, uma história que você acaba lendo, tipo, numa boa, mas não é aquele Felizes para Sempre, sabe? Você, é uma leitura um pouquinho pesada, apesar de ser uma leitura rápida. E é isso. Bacana, bacana. É o que eu tenho pra hoje, primeiramente, tenho dois melhores. Música, né? É o segundo, não é o primeiro. O primeiro hoje vai ser um jogo que é Call of Juarez Gunslinger. Que se você é usuário da PS Plus, ele saiu de graça uns tempos aí. Eu não lembro quando foi. E é um jogo pra PlayStation 3 e Xbox 360. Já é velhinho já, o jogo foi lançado já há algum tempo. Foi lançado em 2013, se eu não me engano. E ele foi lançado exclusivamente via download na época pela Ubisoft, né? O Call of Juarez já é uma saga, né, de algum tempo já. Eles tinham dado uma desandada e o último jogo acabou sendo esse Gunslinger, onde eles quiseram voltar à temática, né, Velho Oeste. Então é um jogo de tiro em primeira pessoa de Velho Oeste. E assim, é um jogo razoavelmente curto, acho que eu terminei ele bem rápido até. Eu acho que em 8 horas é capaz de você terminar ele. Que pra um jogo hoje em dia é curto, né? Hoje em dia só é jogo gigante, mundo aberto, 400 horas, né? E é legal porque eu não sou um cara dos FPS, né? Meu negócio é jogo de corrida. Todo mundo sabe, né? Eu não sou muito chegado a FPS e tal, mas eu gosto muito da temática Velho Oeste, né? E me surpreendeu porque Call of Juarez, ele tem uma história muito interessante. Porque a narrativa dele é contada a partir de um ponto de um cara que tá numa mesa de bar, tipo Velho Oeste mesmo, quando um cara senta e começa a contar histórias pras pessoas. E é esse cara que tá lá contando essas histórias da vida dele, de coisas, de duelos que ele fez. E toda a história é parte disso. Ele é um FPS meio on rails, então, tipo, você vai de acordo com a história, passando pelas fases. Então é bem, bastante linear até o jogo. Só que o mais legal é essa parada, o cara tá contando a história, então ele tá falando: então eu cheguei nessa cidade e me deparei com aquele celeiro. Quando eu entrei num celeiro, pá, apareceu o cara e eu entrei num duelo com ele e atirei. E aí ele fala: não, tipo, aí, tipo, você faz o duelo com o cara, vence e tal. Aí o cara bate na cabeça: não, essa é outra história. Dessa vez eu só fui nocauteado assim que eu abri o celeiro. Aí volta tudo ser nocauteado, tá ligado? É mole isso, porque a história toda é contada através da narrativa do cara. Então tem no meio da história, tipo, você tá atirando nos malucos, sério mesmo, você tá atirando nos caras no meio da fase, e aí de repente dá uma pausa e os caras falam: ah, fala sério, você não matou 27 índios de uma vez? Aí ele fala: pode não ter sido 27. Aí de repente todos os índios que você tava enfrentando somem. Tá ligado? É legal, é muito divertido. A narrativa é muito legal. E o sistema de tiro, ele é muito interessante, porque ele é muito dinâmico. São só armas do Velho Oeste e tal. É muito rápido. O negócio do jogo é ser rápido e dinâmico. É matar rápido os adversários, sabe? É Velho Oeste, saca? É o tiro rápido. É essa parada. Então, tipo assim, ele é bem dinâmico. É um jogo bonito. Se você for ver imagens do jogo, você vai ver que tem os cenários, a direção de arte é bem bacana, a trilha sonora toda do Velho Oeste. Um jogo legal. Eu não sei quanto ele tá custando, eu ganhei de graça na PS Plus. Então, se você tem PS Plus, tem o jogo aí, não jogou tipo Carlos? Cara, eu não joguei pelo simples motivo de eu ter Yakuza e essa porra comer quase 30 GB de jogo. E assim, é legal, é um jogo bacana. Eu acho que se tiver baratinho, vamos supor, e 20 conto, vale a pena, é um jogo divertido, eu acho que ele é legal, é da velha geração, mas eu acho que ainda vale, dá pra você jogar e se divertir, eu me diverti jogando ele. E o segundo é um álbum do Ben Folds, que não está tocando agora, só quando virar essa música que vai tocar, que é o álbum Soul There. Ben Folds, ele é um escritor, compositor e pianista. E ele fez esse álbum Soul There, que é um álbum de pop e clássico. Isso, eu sei, pode parecer estranho, mas ele é basicamente concerto chamber music com clássico e pop. É, ele geralmente, ele ficou bastante conhecido no último álbum dele, que foi o Way to Normal, de 2008, porque ele sempre ele teve essa ideia de trazer poesia e música clássica pra música pop, saca? E nesse álbum, o Soul There, eu acho muito interessante como ele começa, ele traz temas cotidianos, ele traz assuntos banais e normais, assim, e ele, acho que essa meio que a ideia, Soul There, estão aqui, e ele traz pra cá, todo incorporado dentro desse espírito, assim, as três últimas músicas são inclusive Concerto for Piano Orquestra, e é dividido no movimento 1, 2 e 3. Então ele traz realmente uma estrutura, uma composição musical assim, brilhante. Tanto que tem uma música deles que é o F&A, né? Que é, ele vai cantando a composição da música. F&A with a D, with a D, with a big fat D. Ou seja, é o ré, um grande gordo ré, entendeu? E vai tocando, entendeu? É muito interessante, ele vai trazendo isso. Ele tem essa questão de comentar coisas como, por exemplo, como as pessoas hoje em dia... ele conheceu essa garota e ela é super legal, ela é super descolada, mas ela é super, assim, sabe, o hipster. Ele fala isso, aí ele começa a falar, quer saber de uma coisa? Eu não sou um fã disso... Eu não sei se você realmente é uma fã disso. Eu acho que você só quer se parecer inteligente. E aí no final dessa música, que ele tá falando dessa garota que ele realmente conheceu, ele fala, então quer saber? No final vai se fuder. E você junto com seus amigos. E quero mais que se foda mesmo. Entendeu? Imagina isso, o cara falando isso, quer saber, vai se fuder você e seus amigos, enquanto tá rolando uma composição de concerto de fundo, entendeu? É super interessante, alguns momentos memoráveis no disco, muito bonito, super bem composto. Eu acho que vale muito a pena. É diferente, é interessante, é muito bem feito e é um dos álbuns que mais me surpreendeu nesse ano até o momento. Eu acho que vale a pena, vale muito a pena dar uma olhada. Principalmente se você é interessado em caras que estão aí fazendo diferente e que trazem realmente um conteúdo dentro de suas músicas, eu acho que vale a pena. Então é isso que eu tenho pra falar pra hoje. Então vamos embora, vamos sair esse podcast. To think that you can fly so low or sink so high that you could ever love again. Então é isso aí, galera, mais um Gasp Show, olha só. Que coisa linda, hein? Não consegue manter uma semana seguida da outra, mas tá bom, né? A gente faz o que pode. Pô, mas esse ficou grande também, né? Olha, gravação total, 1 hora e 50. Se é 1 hora e 50, eu não sei. Mas tem menos de 2 horas, tá ótimo, Tomás. Tá bom. Pra quem grava prorrogação, menos de 2 horas é um sucesso. Nossa, isso é maluco, bem verdade. Cara. Isso é bem verdade. Só tem maluco naquele negócio. só tem delinquente, como é que é mesmo, Lucas? Caluniador. Só tem mentiroso e caluniador naquele podcast, cara. Ótimo grupo de pessoas. Realmente, cara. Calcule que um deles é um playboy filha da puta, né? Exatamente, né? Né, senhor? Carlos? Não, calcule que um é um artista pedante meio... Eita, né? Porra! Não, mas isso eu podia falar. Mas ele ia falar que eu sou pedófilo. Ele ia falar que eu sou pedófilo. É isso que ele ia falar. Isso daí não tem tanto problema. Possível. Não, que é só uma zoeira só. Isso aí tá ok. Isso tá ok. Outro, um traficante, né? O menino da fazenda que vive bêbado, né? Come cabras. Que gente. Só gente normal. E temos um maconheiro que aparece de vez em quando, né? Só não aparece nunca. Não aparece nunca. Tem 3 pontos no bolão. Ah, olha só. Eu espero que as pessoas. Mano, é o líder, se você virar a tabela, mano. Nossa, não inventa essa, mano. O Vasco tá tentando meter essa há muito tempo. Cara, eu espero que vocês tenham vontade de escutar a prorrogação agora. Isso e muito mais em Prorrogação Deluxe. Escute. tá? Fazendo jabá no meu próprio podcast. Então é isso. Mas o Gasp Show, comentem. Vocês, por favor, a gente vê os downloads. A gente sabe que vocês estão escutando. Entendeu? E parece que a gente tá falando com um monte mudo. Né? Que as pessoas não comentam. As pessoas não falam com a gente. Cara. Elas não se... Elas não se comentam. Cara, tá tocando uma música triste de fundo agora. O maluco acorda toda recaída aí agora, cara. Se você não comentar, eu vou tá fumar, velho. Eu vou voltar a usar heroína, mano. Caralho, velho, porra. Geral que vai começar a usar crack, cara. Porra, vocês têm que comentar, velho. Que isso, mas crack é alegria, mano. Que isso, né? Pô, era o Max agora, porra, financiando, velho. O Aero Max tá feliz. Vamos fazer notícia. Uma coisa então, ó. Todo mundo que comentar ganha uma pedrinha de crack do Aero Max. Mano, não fala isso, velho. Eu acho que o Aero Max aprova, hein? Meu Deus, essa parte. Eu acho que o Aero Max aprova, então é isso aí. Mais um Gasp Show. Porta, pelo amor de Deus. Não esqueça de comentar. Se você comentar, ganha uma pedrinha de crack. Não é isso aí. Vamos embora. About me, what will the version be when all is said and done? Will they remember all of the places seen, the poems lost, or am I just wandering on? Yeah, I'm just wandering on. There could be fewer days ahead than gone, and all I've spent are long since on my way to learning nothing comes for free. But I'm not the man. I'm not the man I used to be. So it all comes out in the wash. What would you see? Tattered pages in the ink stained pockets of your jeans. So I've come to pay my respects at the wake. I've buried it all and I'm dancing on my own grave. Yeah, I'm dancing on my own. Heaven and earth, I used to be my network. one public drunken moment. Já dei tchau, já encerrei o podcast já. Esse é o final. Olha, total apologia às drogas. Que isso? Marcelo Ney 2 nem se fudeu por causa dessa merda, mano.